aqui não. Queria agradecer todo mundo por vocês estarem patrocinando e eu poder estar vendo as gostosas na praia. Graças ao esforço de vocês. Porque vocês trabalham tal dia pra eu e eu vou lá na internet. Vou lá ficar falando o dia inteiro pra depois na internet. Valeu, mas gente. Ô, Suelen. Dou-lhe o trato, Suelen. Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Jurassic Cast no ar, meus caros interneticos. Voltamos para mais um episódio. Maldita hora que eu fui abrir a boca para falar de Star Wars. Esse quem vos fala é o Calaveira, está comigo aqui o Miote. Não, eu tô doente para falar a verdade mesmo. Mas tem que tá comigo aqui o Miote. E aí, galera? Star Wars foi muito foda. Vai ter mais Star Wars esse ano, agora de 2016. E que venha Batman e Super-Homem. Meu pai se amarrou no trailer do Batman e Super-Homem. Rapaz, esse filme vai ser bom, né? Está comigo aqui também o Brunão. E aí, galera, beleza? E o filme mais esperado de 2016 para a minha pessoa, por enquanto, é Batman Superman. Você interage... Eu tinha falar aquele negócio lá do Reza Lenda. É, podia ser, né? Ouvintes, eu queria tentar a atenção de vocês para a voz de Bruno Lagrange. Ele tá mais alegre, não tá? Tá mais leve. Vivo, estou mais... Não, vivo. Ele não tá assim mais... Lépido e fagueiro. Ele tá mais alegre? Leve. É, mas aí ele... Aí é com ele. Né, Bruno? Você entendeu o que eu quis dizer, né, Bruno? Sei qual é. Né? Olha como é, olha como ele tá. Olha como tá jovial a criança. Aí, quem acompanha ele no... Quem acompanha ele no Instagram vai entender o que eu tô falando. Tá comigo aqui também, Melina. Eu tenho muitas expectativas pra 2016. E já tenho muitas decepções também. Antes de estrear, eu já tô decepcionado. É, tem uns aqui que vai ser meio vai difícil. Vai ser triste. E estreando aqui no Jurassic Cast tá o Roberto, que foi lá, ganhou lá o sorteio dos Patreons. Nós estamos tendo a honra de receber o Roberto aqui, então seja bem-vindo, meu cara, ao Jurassic Cast. Fala, internet. Eu não desmonto mais minha árvore de Natal, porque logo tá na hora de montar de novo. É, por aí mesmo, velho. É, tempo véio, passa, eu... tempo voa e a poupança do Amerindos... Faliu. Mas faliu. Mas realmente, Calaveira, é uma felicidade, um privilégio estar aqui com vocês. Escutando vocês, eu me sinto numa mesa de bar, conversando com meus amigos. Das mídias que eu escuto sobre cinema, vocês são que eu mais me sinto mais acolhido e por isso eu sou Jurassic Cast de coração. Que lindo, obrigado. Muito obrigado, meu querido. Toma aí. E pois é, interneticos, olha só, hoje nós vamos para aquele programa especial anual que vocês tanto gostam. E eu, modéstia à parte, eu acertei quase tudo da última vez. E nesse episódio nós vamos falar sobre os filmes do ano que vem, de 2016, e as impressões que nós temos, o que nós achamos que eles vão acontecer, e que as coisas todas, e será que vai ser bom, será que não vai ser, será que vamos todos odiar o Deadpool de novo, será que não vamos, esse filme é a bruxa, mas nome mais genérico que esse impossível, e aí, como é que é, como é que vai, como é que foi... Tem X-Men Apocalipse, olha só, internet, conhecido também como spin-off do Power Rangers. É, por aí. Porque o Apocalipse virou a cara do Uzi, ou do Zod, sei lá o seu nome do cara. É isso aí, hoje tem filme pra caralho pra analisar. Então, se vocês quiserem saber quais as opiniões do Jurassic Cast a respeito deste filme, destes filmes, você vai continuar escutando que nós voltamos logo após o Fade. What I want, what could it be? It's all I want. You're scheming on a Você está ouvindo Jurassic Cast. Em janeiro já começamos bem, né, Miotti? Já começamos com Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, The Hateful Eight, em português, Os Oito Odiados. Pelo que vai rolar ali no plot, eu entendi que é um filme misturado de Cães de Aluguel com Faroeste. E parece que vai ser uma coisa meio... Sabe aquele, aquele jogo Detetive? Sim. Sim. Que, tipo, vocês estão reunidos numa casa e acontece um assassinato e aí tem que desvendar quem foi, com que arma, em que cômodo, sabe? Parece que é a mesma coisa, cara. E só por ser um filme do Quentin Tarantino, eu já fico numa expectativa grande. Eu não gostei muito do Django, confesso. Tava esperando muito e achei ele ok, não me surpreendeu tanto. Esse eu acho que eu vou me surpreender, eu tô com a expectativa alta. Espero não me decepcionar de novo. Mas pelo que eu vi no trailer, também não gosto muito de pesquisar cenas de filme, nem curiosidade de filmes antes deles lançarem. Esse aqui eu tô com uma expectativa alta, eu boto uma cartinha aqui, eu aposto umas fichas nesse. Eu só espero que ele não fique repetindo essa fórmula. Assim, o Tarantino, ele, por ser um diretor autoral, ele tem a assinatura dele. Mas eu só não gostaria que ele ficasse tentando reinventar um oeste, se tornasse cansativo. Mas eu tô com boas esperanças desse filme. Acho que vai ser bacana. O que eu achei mais maneiro de tudo desse filme é que a trilha sonora é original do Ennio Morricone, puta que me pariu, velho. Trilha sonora original do Ennio Morricone, velho. Coisa que não se vê todo dia, né? Pois é, exato. E, pô, e o filme tem 2 horas e 48, agora, vocês sabiam que esse filme já tá dando problema, né? Ele teve problema com a Disney, né? Exatamente. Na verdade, o filme não tá dando problema. O filme se envolveu em um problema. Que, aparentemente, a Disney, segundo o Tarantino, está falando que a Disney está boicotando o filme dele. Ela tá meio que tomando conta das salas e não tá deixando o filme passar. Eu acho que é mais reclamaçãozinha dele... Porque ele não tá conseguindo passar o filme dele, né? E ninguém vai querer deixar de passar Star Wars pra passar um filme dele, né? Pelo amor de Deus. Eu não sei se é isso, é porque também tem outra questão. O Tarantino, ele resolveu fazer esse filme, filmar em 70mm, cara. Então, aí tem um... é super widescreen. É isso mesmo. E aí são poucas as salas que tem essa tela Panavision super widescreen, sacou? Star Wars tem uns dois formatos, né? Parece, né? Isso, exato. O Star Wars tá ocupando essas salas e parece que tava boicotando os cinemas que fossem... Sei lá, ele ameaçou tirar os filmes de umas salas se fosse passar esse filme. Eu não sei, essa foi a reclamação do Tarantino, eu também não tenho nada com isso. Ele falou que a Disney ameaçou boicotar o cinema caso o filme do Tarantino estivesse passando. Eu vou te falar que eu duvido muito, porque eu não acho que a Disney vá se preocupar com o filme com Tarantino em vista do sucesso absurdo que está sendo Star Wars. Mas o Tarantino, ele adora cagar uma regra, adora se fazer de o campeão dos campeões, né? Então... isso aí, fica aí só a curiosidade mesmo, a gente não tem certeza. Pra você ter ideia, o filme tem uma abertura musical, só musical, e tem um intervalo, cara, também com música do Ennio Morricone. Então, assim, é como se a gente tivesse voltado no tempo, cara, pra assistir um filme desse. Então, sei lá, eu já li algumas reviews, estão dizendo que o Samuel Jackson tá muito bom, que o próprio Kurt Russell também tá muito bom. E no trailer eu adorei, Jennifer Jason Leigh tá arrebentando, cara. E esse filme, ele ainda traz de volta aí o Michael Madsen, o Tim Roth, sabe? Porra, achei do caralho, velho. Achei... Ô, Brunão, e essa trilha, ela é original para o filme? Original para o filme, cara. É original. Que Tarantino não costuma fazer isso, né? Ele não, geralmente... então, ele contratou o Ennio Morricone porque ele queria uma trilha original para o filme dele. É maneiro. Isso é show. Bacana. E ainda mais sendo o Ennio Morricone, que eu acho que... hoje em dia não tem ninguém mais fã do Ennio Morricone do que o próprio Tarantino. E aí, pra Western, ele é referência, né, cara? Claro, olha. É... total. Achei muito engraçada a Jennifer Jason Leigh. Isso, ela tá loucona. Ela tá muito engraçada no trailer. Ela tá sofrendo no trailer, mas tá fazendo um papel meio comédia ali. E aí, vamos ver. Vamos esperar. É aquele estilo do Tarantino mesmo, que a gente já conhece. É, o que eu só lamento é que no Brasil a gente não vai ter nenhuma tela tamanho 70mm pra poder assistir esse filme. Não tem, não sei, pelo menos, de nenhuma tela nesse formato no Brasil. É uma pena. Mas outro filme que foi adiado, que lá nos Estados Unidos já lançou, já tem tempo, é O Bom Dinossauro, o novo filme da Pixar. Eu achei meio bobinho. Achei muito besta. Achei besta. Muito besta. Eu não gostei. Nossa, do plot. Uma cara de filler, de middle season, de série mid season, estranha. Né? É, mid-season. É, isso vai ser muito, muito chato, estranho, não. Cara. Às vezes não, sabe, meu tio? É nesse filme assim que a gente se surpreende, sabe? Esse filme assim que eu olho e falo assim, putz, não dá nada, isso parece uma merda. Tá aí, tanto filme que a gente... Ah, sei lá, isso aí não... Mas ficou com uma cara tão genérica. Eu achei legal, foi o desenho do dinossauro, porque o desenho do dinossauro me lembrou os desenhos do Maurício de Souza. Parece um filme lá do Horácio, né? Se fosse filme do Horácio... Eu parecia, eu pensava que fosse, quando eu vi o dinossauro, eu falei, ué, filme de animação brasileira, mas depois eu vi que era da Disney. Disney Pixar, o personagem, né? Não passa carisma, né? Aquele personagem que você... Não despertou aquele... Cara, é o genérico do genérico. É igual aquele filme Dinossauros que a própria Disney fez, entendeu? Apareceu um puta filme genérico sobre dinossauros. No final das contas, era só uma mega propaganda para uma atração que tem no parque deles. Tomara que ele me engane como me enganou com o Divertidamente, né? Divertidamente me enganou. O trailer mostrou uma coisa e o filme foi outra, né? Então vamos ver se o Bom Dinossauro faz a mesma coisa. Mas você gostou do Divertidamente? Adorei, muito bom. Só que eu fui enganado. Não foi a mesma coisa que eu achava que ia ser no trailer. Você achou que ia ter a mente? Eu achei que seria uma brincadeira entre mentes. Pelo trailer mostrou isso. Entendi. Eu acho difícil, viu, Miotti? Acho que o trailer mostrou, é isso mesmo. Mostrou que é, né? É, não vai sair muito disso, não. A nota dele não tá baixa no IMDb, 7.2 é uma nota alta. É um filme também cotado lá fora, mas eu acho que é um filme mais pra criança do que pro público adulto mesmo, assim, que normalmente é o público que costuma chorar com os filmes da Pixar, né? Tipo o Brunão. Mas, enfim, eu tô esperando realmente pouco desse filme. Eu assisti o trailer, achei a premissa, eu achei legal, sabe? O que aconteceria se o meteoro que tivesse caído na época dos dinossauros, que matou os dinossauros, tivesse errado a Terra, tivesse passado direto. E aí eles, enfim, como os dinossauros teriam evoluído e os seres humanos teriam aparecido também, enfim... Podia ser um filme sobre a extinção mesmo dos dinossauros. Mas tipo, isso já teve, mas entendeu? Mas tipo, pegar uma família de dinossauros e transpor isso pra animação, sabe? Aquela galera que vive mais ou menos igual hoje, que tem piada adulta, tem, e assim, e aí vai vir um cometa, aí todo mundo fica louco, e aí tem os personagens principais têm que fazer o último dia na Terra, sabe assim? Esse é um filme muito mais legal. Bom, mas aí é o único filme brasileiro da nossa lista de expectativas, Miotti. É o Reza a Lenda. Reza a Lenda. O que falar desta pérola nacional? Fábio, não sei que eu gostei do trailer, viu? Cara, o trailer é maneiro, mas cara... Pois é, está com a quem cara de uma bomba. Quem lembrou de Mad Max, hein? Pois é, não, foi exatamente o que chamou a atenção. Ele é um spoof do Mad Max, cara. Mas por que caralho, você tá rindo? Caralho, velho. Mas porque que eu acho ridículo, cara, assistir Mad Max, né, velho? Porra. Cara, eu vou te falar a verdade, que o que mais me chamou a atenção no trailer, não no trailer, mas no cartaz, foi quando eu olhei assim, eu falei, ué, será que isso aqui é um filme pós-apocalíptico brasileiro? Me chamou a atenção, eu falei, cara, que legal, um projeto audacioso, né? Qualquer coisa que isso... fuja da comédia romântica com o Pablo, com o Fábio Porchat, pra mim isso. já vale a pena, entendeu? Já caralho, tá valendo o Oscar, já. Já tá valendo o Oscar, pra mim já tá valendo o Oscar. E eu vi, eu falei, caralho, será que é? Mas no trailer não deu pra perceber, não deu pra entender, porque aí, de novo, cai naquela esparrela... De novo, porra, o filme brasileiro que se passa no Nordeste, um sertão nordestino, pra falar a verdade, aí tem um bando de ator global falando daquele jeito e não sei o quê. E aí você tem de novo a figura do coronel mal, de novo. Eu falei, puta que pariu. Triângulo Amoroso. Triângulo Amoroso, de novo. Eu falei, eu não tô achando Mas que seja um filme pós-apocalíptico. Pois é, então tô achando é que vai ser... Você... boa. Eu não sei, pra falar a verdade, eu não sei, porque o trailer não dá a entender o que é aquilo ali. Eu pensei que fosse um pós-apocalíptico brasileiro. Se fosse, eu ia falar pra vocês, eu não vi o filme, não sei a qualidade, pra mim já vale a pena. Eu acho que foi depois do governo Dilma, na parte pós-apocalíptica. Depois do impeachment, virou assim. Eu achei do caralho o trailer. É, gostei da briga de faca. E gostei que tem um cara que parece o Hugh Jackman brasileiro. Porra, igualzinho, rapaz. O cara é igual o Hugh Jackman, ele é, velho. Ele fez o Gonzaguinha. Não, porra, ele é o professor lá do... Daquele filme, como é que é o... Ele fez o Gonzaguinha. Sim, mas ele é aquele... Mas eu acho que o mais famoso dele não é o Gonzaguinha, não. Ele fez é o Paulo aquele, Coelho é aquele também. Lá, como é que é o... Paulo Coelho também. Paulo Coelho foi ele. Porra, é aquele lá da Mina de Ouro, lá no Pará, como é que é o nome? Serra Pelada. É, isso, que foi lá na Serra Pelada. Como é que é o nome daquele filme? Serra Pelada. É Serra Pelada, né? Serra Pelada. Com o Cauã Raymond, Humberto Martins, Sophie Charlotte, dirigido pelo Homero Oliveto, que eu não sei que marca ele fez. Mas eu gostei de Julio Andrade, tá a cara do Hugh Jackman, ele. Enfim, vai que confundem e botam pra passar lá fora, né? Não, eu gostei, achei ousado. O Mad Max brasileiro com gol quadrado, Fiat e briga de peixeira. Gostei de Fiat, você entende, né, Melina? De Fiat eu entendo, já passei muitas guerras dentro de um Fiat. É. Muitas lutas armadas com espada dentro do Fiat. Perigoso. Da hora que o caminho da gente se cruzou. Próximo filme, esse sim, de janeiro, é o que eu mais tô empolgado pra ver em janeiro, sabia? É filme de Oscar, né? Que é, tá com a cara de Oscar, não tá, Miotti? Com certeza, filme de Oscar. É o Joy. Em português tem um subtítulo, né? Como eu sempre. Não sei, em português. O Nome do Sucesso. Isso, exato. É um filme de superação, né? Parece ser bem interessante. Isso, é do mesmo roteirista e do mesmo diretor do Lado Bom da Vida e dos mesmos atores, a Jennifer Lawrence, o Robert De Niro e o Bradley Cooper. Estão lá de novo. É, e pô, mas o filme é todo focado nela, né? Nela, com certeza. Se o Lado Bom da Vida tinha muito foco nele, né? Ele era o principal, era, né, o fio condutor e ela era a principal atriz, mas não era tanto foco nela, ela era só o par romântico. Nesse, ela é, cara, a estrela, ela tá em todos os frames da porra do trailer, cara. Se não me engano, é outro pelo menos concorrer a outro Oscar, ela vai por esse filme, cara. E esse ano, Jennifer Lawrence tá... Acho que todos os meses a gente vai ter que falar no filme que ela vai estar dentro, né? Que ela tá trabalhando que só... E trabalhando bem. Ela é excelente, né, cara? Eu acho ela fantástica. Ela no Lado Bom da Vida, eu acho ela sublime. Sublime, exato. E nesse aqui, a crítica lá fora tá falando, assim... Que... Ela é a queridinha de Hollywood, né? O povo sempre vai falar bem dela. Ah, mas ela é uma gracinha, ela é linda e ela é boa atriz. Ela não é só aquele rostinho meigo e sabe, sem sal, que nem aquela, que nem a suja lá da Bela lá dos vampiros. Não. Ela tem talento, sabe? Ela tem carisma. Então eu acho que tem que mesmo concorrer ao Oscar se ela tá fazendo um bom trabalho. Esse filme eu acho que ela concorre também. Não sei se esse filme, talvez, possa até concorrer. Não sei se ganha também, ainda não vi pra falar. Mas a história parece ser bem interessante. História de superação, de drama. E fiquei também bem curiosa pra assistir esse filme. Olha, esse Oscar a gente vai ter muitos filmes com protagonistas mulheres. Anotem isso que eu tô falando. Vai, sim. Vamos pro próximo, último de janeiro que eu coloquei na lista. Esse, olha, pelo amor de Deus, cara. Caçadores de Emoção Além do Limite. Esse é aquele remake do filme dos anos 80, lá? É o remake do filme com o Keanu Reeves e o Patrick Swayze. Puta que, merda, que já não era grande coisa. Porra, eu era moleque quando esse filme saiu e eu achei irado. Irado, achei foda, achei fantástico. Que filme foda e tal, não sei o quê. Depois, assistindo mais velho, vi que era uma merda mesmo, que era só um filme de ação genérico. E agora estão refazendo o filme genérico com atores mais genéricos ainda, pois é, cara. Quem são, né? E os porra, diretores? Cara. Os diretores também são bem genéricos. Não tem nada esses caras. Pelo que tá entregue no trailer, não parece ser tão igual. O plot parece o mesmo. É um policial correndo atrás de uma gangue de assaltantes. Um agente do FBI que se disfarça pra pegar uma gangue de bandidos legais, assaltantes. Né? Que na época eram surfistas e aí estão parecendo ser mais... esquiadores... Agora eles são atletas de esportes radicais todos, né? O cara faz de tudo. Mas naquele outro filme também tinha pular de avião, tinha tudo, um monte de coisa. Tudo isso, mas assim, quando o Patrick Swayze, ele pegou o Keanu Reeves e ele meio que instruiu ele no surf, pega essa filosofia, e no final do filme ele... Não sei se pode dar spoiler aqui, mas... É um filme de 91, cara, manda pois ver. É. Mas assim, no final ele tá querendo pegar uma onda, né? E isso, uma grande vai pra onda e some. E ele pergunta pro Keanu Reeves, e aí tem surfado ele, todo santo dia, eu tenho surfado e tudo. Então assim, esse daí eu não vi muita relação com surf, eu vi com esporte radical. Mas é a refilmagem sim, sabe por quê? Eu tô vendo aqui o nome dos personagens, e é os mesmos. Ah, tá. Os dois principais, o Patrick Swayze era o Bode e o Keanu Reeves era o Utah. É a mesma coisa, que Edgar Ramirez é o Bode e o Luke Bracey é o Utah. E é engraçado que o filme original, ele é meio gay, né? Porque os caras meio que ficam assim, bromance no final do filme. Fica, é verdade, fica mesmo. Eu vou te falar que o original eu gosto pra caralho. Eu sei que é uma merda, mas eu gosto dele pela nostalgia. Assim, porque eu era moleque e assistia esse filme e achava o máximo. Assim. Ah, caralho, eu quero surfar. Porra, que foda. O cara quero pulando sem paraquedas. Eu achava maneiro. Cara, achava maneiro, pô. Eu tinha 10 anos, cara. Achava maneiro. Mas, revendo depois, eu sei que é uma bosta, sabe? E agora, porra, pra que refazer um filme desse, velho, sabe? Ainda mais com gente que totalmente desconhecida... Pra quê? Sério. Às vezes eu fico me perguntando, cara, qual é o limite? Pra adolescente. Qual é o limite da refilmagem, cara? Eu prefiro janeiro ou outro. Nem colocou na lista, a gente falou rapidamente no outro programa, mas é o Creed. Creed, sim, Creed eu não botei porque a gente falou dele. A gente falou rapidamente lá, né? Estão falando muito, porque já lançou nos Estados Unidos, né? Estão falando muito bem do filme, viu? A nota dele no Rotten Tomatoes é tipo 93%, cara. Pois é. Vamos aguardar, tipo, agora é janeiro. Muito bom, mesmo. É, eu quero ver também. Chegamos a fevereiro, e em fevereiro, o primeiro que eu botei na lista aqui, eu estou mega ansioso. The Revenant, em português, O Regresso. É o novo filme do Leonardo DiCaprio e é o novo filme do Alejandro González Iñárritu, que foi o vencedor do Oscar de diretor de 2015, né? Com o Birdman. Trazendo uma história que eu achei muito interessante, que se passa também no Velho Oeste, mas não... De Velho Oeste não tá com muita cara, mas é 1820. Um cara que mora ali na fronteira parte em vingança atrás do cara que matou o filho dele e deixou ele pra morrer enterrado, sabe? O trailer é sensacional. O filme tá lindo, extremamente bem dirigido, como o Iñárritu faz sempre. Cara, sério, eu acho que dessa vez vai, Leonardo DiCaprio. E posso falar uma coisa que eu notei, foi a trilha sonora, que utiliza elementos não instrumentais. E no trailer ele está utilizando a respiração, batida de coração. E eu acho isso muito bacana, dá um peso ao... Dá uma sensação documental, né, pra parada. Outro filme, até de janeiro, que eu vi que tem, que também usa isso, é aquele A Grande Aposta, que é com Christian Bale, Brad Pitt. E assim, também utiliza assim, na trilha sonora, utiliza esses elementos que não são instrumentos para poder compor a emoção daquelas cenas e tudo. Também fiquei bem curiosa para assistir. Não, eu só acho assim, que agora qualquer filme que o DiCaprio fizer, ele tem que ganhar o Oscar, né? Mas o cara é muito bom. Não, ele é bom. Ele é muito. Mas assim, qualquer filme que ele fizer agora vai ter que ganhar Oscar? Mas ele merece. Só que não ganhou nenhum. Não, na verdade, o cara não merece. Calma, calma que eu tô falando. Qualquer filme que ele tem que fazer, estão falando que ele tem que ganhar o Oscar nesse aí. Tem que ganhar... Ah, não, esse não vai. Então no ano que vem, qualquer filme que ele fizer, vai ganhar. Não, é porque assim... Pô, tá enchendo o saco. É porque assim, Leonardo. Tá vendo? Pois é, eu também acho. Que assim, já passou... Não é que passou. Ele teve participações de filmes que foram muito boas, que ninguém entendeu porque que ele não ganhou. Pô, aí tudo bem. Entendeu? Então aí fica geralmente essa torcida pelo cara. Eu particularmente torço muito por ele, porque principalmente pelo Leonardo DiCaprio, porque ele virou de um boy magia babaca idiotinha pras meninas da praia. Exato. Pra um homem puta ator, cara. Ele virou um ótimo ator. Ele é um excelente ator. Ele é um excelente ator, e ele não era. Se você for ver A Praia com ele, aquilo ali parece um spin-off da Malhação mal feita. Ele era um muito garoto. Ruim. Era um menino. Ele no Titanic tá ridículo. Titanic é ridículo, pra falar a verdade, aquele filme. É. Chato. Mas, pô, ele usava ele como galã, era isso, pô. Agora isso, não. Isso, exato. Mas, cara, ele se deixava usar, né? Ele se deixava também, né? Isso, exato. Ele tirou essa imagem dele de galã, sacou? Ele foi fazer os filmes do Scorsese, graças sabe? Ao Scorsese, que ajudou ele muito nessa transformação. Porra, pra caralho, velho. E ele é um caramba. Puta de um ator, cara. Ele é um velho, ótimo ator. O Lobo de Wall Street é sensacional. Cara, e não é só por causa da direção do Scorsese, não. É por causa dele, velho. É foda. O filme é foda. O Aviador também é outro filme que é foda com ele. É foda, cara. E acho que esse aqui, pelo que eu vi no trailer... Não posso dizer porque eu não vi o filme ainda. Eu gostei da fotografia. Eu acho que ele vai ser indicado. Se ele vai ganhar ou não, aí a gente tem que ver todas as outras coisas. Mas eu torço pra ele ser... Torço por ele ganhar, sempre. Aliás. Torço por ele sempre. Porque acho que ele já merece faz tempo. Pelo conjunto da obra, ele merece também. Isso, exato. Exato. Já podia até ganhar podia aquele ganhar honorário. O conjunto da obra. Léo DiCaprio. Só quando morrer. Ah, coitado. Deixa ele vivo, Hollywood, então. Hollywood faz isso. O Charlie Chaplin Academia, chegou no final do dia, final da vida, ele não tinha ganhado um Oscar. O Chaplin não ganhou nenhum Oscar pelos filmes que ele fez. Ele ganhou pelo conjunto da obra. Foi. E mas mesmo assim, no conjunto da obra... Exatamente. Ele foi no conjunto da obra no sentido levanta, recebe e morre. Pois é, o próximo que eu botei da lista aí, Orgulho, Preconceito e Zumbis. Cristo. Se não for galhofa, não vale a pena. Olha, esse filme, ele é baseado num livro que foi escrito, Orgulho, Preconceito e Zumbis, baseado na história clássica da Jane Austen, que é o Orgulho e Preconceito. Uhum. Né? O Orgulho e Preconceito, eu não li o livro, eu vi o filme. Achei do caralho, o filme é muito bom. Assim, gostei muito, a história é muito boa. Mas esse daqui, cara, sério, eu Você sinceramente... Você tá falando do Orgulho e Preconceito da Keira Knightley? Isso, eu gostei desse filme. Eu assisti esse filme ontem, achei chato. Achou chato? Achei porra. Eu gostei, cara. Eu gostei. Eu não eu achei gostei, chato, eu vi não. Eu vi no cinema, ele gostou. É uma história pomposa, clássica e tal, mas eu gostei. O filme flui bem e tal. Agora, esse daqui, cara... Sério, eu não sei o que esperar disso aqui, cara. Tem que ser galhofa isso aí. Tem que ser galhofa. E tem zumbi. Tem zumbi, então é legal. Ele não pode se levar a sério. A preocupação, Miotti, é que no trailer ele não parece que é galhofa. Ele parece... Ele tá se levando a sério. Pois é. Se ele levar a sério, vai ser uma bosta. Eu tô com o pé atrás. São mulheres sensuais no universo do Orgulho e Preconceito. Pois é, cara. Que matam zumbi, que foram treinadas pelo pai lá. é foda, assim. Não é pra... Sabe o que ficou com cara isso aqui? Ficou com cara daquela porra daquele filme do Zack Snyder, aquele Sucker Punch. É uma coisa meio nesse nível, assim. Sabe? Pelo visual. Que é pelo visual, sabe? E aí, porra, pelo visual me faz assistir o Sucker Punch de novo, velho, sabe? Mas sei lá. Enfim, eu espero que vai ser uma merda, como diria o Calaveira, vai ser um cocô. Vai ser uma merda, mas tem zumbi. Acho que a única parte boa do filme vai ser a morte de zumbi. Calaveira, inclusive, este ano está tão otimista, tô até surpreso. Começou bem o ano, né? Eu crio as minhas impressões pelo que eu vejo. Se eu vejo uma coisa que vale a pena... O do Quentin Tarantino, que eu acho que vai ser repetitivo. Por exemplo, O Bom Dinossauro, eu já falei, acho que vai ser fraco. O Reza a Lenda, pra mim, não sei o que dizer, porque eu não entendi o trailer. 50 Tons de Preto, acho que vai ser uma merda. O Joy, eu também não falei nada. Caçadores de Emoção, Deus me livre e guarde. O Orgulho e Preconceito dos Zumbis, pra mim, é patético. Isso é uma história ridícula, uma coisa dessa, pô. Pelo amor de Deus. O segundo filme que eu tô mais esperando pra fevereiro é Ave César, Hail Caesar, que é o novo filme dos irmãos Coen. Isso eu achei interessante. Cara, o trailer é muito legal, muito divertido. Parece que vai ser uma comédia muito divertida, sei lá. Bizarra também. O toque dos irmãos Coen, né? Eu adoro o Grande Lebowski. E, porra, esse filme eu vi muito do Grande Lebowski nesse filme, cara. É, toda vez que eu falo, eu leio o Grande Lebowski, eu falo o Grande Lebowski. Você tem o Josh Brolin, George Clooney, o Ralph Fiennes, a Tilda Swinton, o Channing Tatum, Scarlett Johansson, Jonah Hill e a Frances McDormand. Cara, é só atorzão, velho. E atrizona. Sério. Tá com cheiro de Oscar esse filme. E algum desses atores aí vai concorrer também. George Clooney pode ser, o Josh Brolin também. Porra, o trailer se foca muito no Josh Brolin e no George Clooney. Eu achei muito bacana, cara. Assim, você só vê George Clooney vestido de César, fazendo aquela cara dele de o que é que tá acontecendo, pra mim já valeu. Eu fiquei bem curiosa. Tô apostando, vou com uma expectativa alta. Não sei se concorre a Oscar ou não, porque ainda não vi, né? Mas eu curti. Pelo que eu vi aqui, eu curti. O próximo filme que eu coloquei aqui foi A Quinta Onda. Calaveira, você viu o trailer da Quinta Onda? Vi. E aí, o que você achou? Esse filme é um filme que eu falei, cara, acho que o Calaveira vai gostar disso aqui. Por quê? Porque eu me lembro que você gostava daquela série do Skyfall. E eu achei isso muito com cara de Skyfall. Não, mas não era Skyfall, não. Skyfall de 007. Não, não é Skyfall. Sky... É o do Spielberg, né? Que passou, ela isso. Terminou, nem viu o final. Não, pra falar a verdade, eu não gostava muito daquela série, não. Eu ficava meio em conflito com aquela série. Porque tinha umas coisas legais, tinha outras que não... Era que tinha, eu assistia. Eu nunca fui muito fã dessa série, não. Cara, o que dizer de um filme em que o tema principal são um ataque alienígenas, que de alienígenas que invadem os nossos corpos e nos usam, entendeu? A coisa já fez isso com maestria. É mais do mesmo. Eu pra falar a verdade, eu tenho uma reclamação a fazer, que eu odeio com todas as minhas forças essa garota que faz esse filme, cara. A Chloe Moretz, eu acho ela muito ruim. Mas eu acho ela muito ruim. Sabe, eu acho que ela só faz... Ela faz aquela boca de hemorroida que ela tem, que ela não consegue fechar a boca, e ela é ruim, ela é horrível. Você quer ver que... Você já viram aquele... Como é que é o nome daquele filme? Carrie, a Estranha? Ah, sim. Eu sei, ela fez a refilmagem. Porra, né? Meu irmão, você viu, Miotti, aquele filme? Aquilo ali tá todo mundo numa forçação de barra que tá foda. Mas tu viu ela? Mas ela tá horrível no filme, como todo mundo. Porra, mas tu... Aquilo aí faltou direção. Porra, aquele outro filme que ela morre, que tu acha que o filme é maneiro pra caramba também, mas no final o filme é chato pra caralho, que ela não morre, ela fica em coma, que agora eu não vou lembrar aquele o nome. Aquele filme é horrível. Pois é, mas é porque ela é ruim mesmo, eu acho ela ruim. E eu acho que esse filme vai ser outro filme, esse filme vai ser ruim pra caramba, é genérico. Ele tá com cara de ser genérico pra caceta. Eu acho que ele vai passar batido e ninguém vai nem perceber que ele teve no cinema. Cara, eu não sei, ele tá com a campanha de marketing até bem forte, tá, viu? Tá mesmo. Ele é da onde esse filme? Eu acho que é Fox, é cara. Fox, né? Eu não sei, não tenho certeza, eu posso estar falando besteira. Mas, sei lá, eu achei interessante a premissa do negócio da primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta onda e quinta onda. E, sei lá, o começo... começo do trailer é um negócio bem Last of Us, assim. Meu coração, ainda não tão ruim assim, queria que fosse bom. Cara, o problema é que depois que você viu a estrada... Mas olha só, o Calaveira, que olha só. Que é um filme pós-apocalíptico, pra mim, é o melhor de todos desses aí. É difícil, falo. Mas olha só. Tô olhando. Esse Quinta Onda... Cheira a merda. Vai ser uma bosta. Pois é. Só falo isso. Hey, yeah, I wanna shoot, baby, shoot. Vamos pro próximo fevereiro, temos Deadpool. Sim, esse primeiro eu tô... filme de super-herói do ano. Esse marcado. Eu tô maluca. Payday. Ih, ó, o Miotti. Não, né, Miotti, velho. Payday pra esse filme, sério. Tigo, meu, tu me achou uma merda. Até primeiro agora que o trailer não mostrou nada. Mostrou uma comedinha lá daquele cara fazendo não sei o quê, fazendo a mesma cena sempre, negócio do carro lá. Vai querer fazer comédiazinha com o herói e não vai dar certo. Espera. Cara, minha preocupação desse filme é que ele... Eu assisti agora o trailer no Star Wars, que passou antes, e eles mutilaram o trailer, mudaram fala, pra poder adequar pra idade. Então eu tô com medo que eles façam isso no filme, porque esse Deadpool é filme pra o cara... É PG-16, né? PG-16. Esse não pode ser filme pra PG-12, não... Se eles mantiverem o PG-16, as piadas, aquele humor bem ácido e violência pra caramba, vai ser tudo de bom. Ah, eu tô vendo aqui, vai ser com a Morena Bacan, né? Bacarinha, aliás. Aquela brasileira, né? É, o V, a V. Mas eu acho que nesse filme o Ryan Reynolds vai conseguir tirar aquela imagem do Lanterna Verde. Cara, ele é muito ruim. O filme da Fox, tá? E qual o problema? Quarteto. Não, mas olha só. Não, só porque eles erraram no quarteto, não é sinal que vão errar agora. É o seguinte, olha só. O Deadpool, ele é um personagem dos quadrinhos que é conhecido por ser zoeiro, por ter uma interação com o leitor. Ele conversa com o leitor, ele quebra a quarta parede. E ele brinca muito com o negócio de metalinguagem, sacou? Se eles forem por esse caminho, não tem como dar errado. Vai ter muita gente que vai torcer o nariz. O Miotti, por exemplo, não vai gostar. Não é um filme pro Miotti. Eu acho que o Miotti não vai curtir. A não ser que seja muito divertido. Mas é um filme que não vai se levar a sério. Isso é fato. Agora... É um filme que eles prometeram que vai ser rated R, ou seja, vai ser para 18 anos. Ótimo. Por quê? Porque o personagem pede isso, ele é muito violento nos quadrinhos, e ele pede isso, e eles estão indo pelo caminho que eu acho correto, de, ok, vamos nessa, tá comprado. O filme é quase um filme independente, porque a Fox botou muito pouca grana, e é isso que me dá medo. Entendeu? Por quê? Porque a Fox botou pouca grana? Isso, porque... Mas assim, seria até bom. Não, o que eu tenho muito medo é que ele passe mais tempo sem a máscara e desenvolvendo aquela parte do começo dele até ele virar o Deadpool, do que eu quero ver o cara em ação. A porrada quero ficar mesmo, vendo... a porradaria. Exato. Entendeu? Eu quero ver o dali pra frente. Eu não quero ficar vendo, sabe, draminha do começo da vida do herói, sacou? Agora, o meu problema é que eu nunca fui fã do Deadpool. Nunca gostei, nunca achei divertido, nunca achei legal. Mas ele tem um séquito de fãs, assim, extraordinário, sacou? Chiitas, tem muita quase, galera, né? Aqui. É, exato, que gosta do personagem. E eu acho que tem um potencial grande aí, sim. Mas eu ainda tô com meus dois pés atrás aí. Vamos ver como é que vai ser na hora do vamos ver. Eu tô apostando alto. Eu gostei do trailer, apesar de não mostrar muita coisa. Se bem que eu já falei antes, eu gosto de trailer que não mostra nada, só dá um toque do que vai acontecer. Eu também não conhecia, não li a Deadpool. Fui conhecer há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás. Li muito pouca coisa, pesquisei muito pouca coisa, mas eu curti a premissa do herói. Eu acho que o filme, por ser maior, para, né, pegar um público mais velho e ter pouco dinheiro de um grande estúdio, acho que dá para criar, eu acho que vai dar para fazer muita porradaria, dá para fazer piada assim, bem mais ácida, bem mais maldosa. é o público do Deadpool, eu vou com a expectativa alta. Espero não quebrar minha cara. Eu também espero. Espero muito não quebrar minha cara, porque essa daí eu vou fazendo festa pro cinema. Eu acho que vai ser bacana, eu acho que também espero não me decepcionar com esse filme. Próximo filme, último que eu botei de fevereiro. Deuses do Titãs do Egito. É da Record, Deuses, né? Do Egito. Vai passar na Record. Cara, Deus de Titã, isso aí. Vocês viram o trailer, velho? Vocês viram o trailer? Pareceu até o God of War. Cara, eu achei tão ridículo, velho. Nossa, patético. É ruim. É muito ruim. Muito ruim. Sério, velho. O Jared Butler fazendo o mesmo papel que ele já fez no 300. É o mesmo. O que que são esses deuses cromados voando, né, cara? Não é, cara. Sei lá, ele teve uma concepção aí muito louca, meio cara. Meio carnavalesca da coisa, né? Aquelas escolas de samba entrando com aquela águia gigante dourada, cheia de paetê, brilhando, aquela galera embaixo tipo, se degladiando. É igualzinho carnaval. Sei lá, eu fiquei meio abismado quando eu vi que isso tava pra ser lançado, sabe? Falei, nossa, olha só, velho, nego... Pelo nome, eu achei que ia ser um lance assim meio, sabe, novela da Record, coisas assim, um pouco mais séria. Por falar nisso, vai ter os 10 mandamentos agora, viu? Eles se transformaram no filme, vai lançar em janeiro. Vão cortar a novela e transformar. Vão cortar a novela e transformaram no filme. Vai dar certo pra caralho. Não, dá, pior que dá. Fizeram até o livro dos 10 mandamentos. Sem ser a Bíblia, fizeram outro livro sobre os 10 mandamentos. Caralho. Pois parabéns, é, né, velho? O livro já tá escrito, porra. Chama Bíblia. Já tá lá, já. Faz tempo que tá escrito. Caceta. Mas vamos lá, Deus do Egito, né, gente? Boa sorte pro Miotti. Isso vai ser difícil, velho. Bruno não vai, vou estar viajando. É, talvez, vamos ver, né? Espero estar empregado até lá. Amém. Em março, o primeiro que eu coloquei foi A Bruxa. Parece bom. Velho, olha, eu vou te falar uma parada. Não tinha como botar um nomezinho mais genérico, não, né? É, mas em inglês chama The Witch, enfim. E eu achei o trailer do caralho, velho. Parece bom. Vi o trailer, no começo eu achei que seria a Vila 2. Aham, lembra. Mas porra, estão falando, já vi muita gente falando sobre o filme, que o filme já apareceu em festival, né? E estão falando que é um dos melhores terrores até hoje. Isso sim é filme de terror, gente. Pois é. Eu tive a mesma impressão do Miotti, parecia a Vila, mas à medida que ele foi evoluindo, eu vi que ele tem uma pegada diferente. Parece ser um filme, pra quem gosta, pra quem curte o gênero, vá-se embora, porque eu acho que vai ser muito bom. Eu fiquei de cara com esse trailer, velho. E Brunão, se for pra repetir o ano passado, vai pra cabine, viu? Não, mas esse eu vou com prazer, cara. Esse eu vou com prazer. Ó, esse ano eu fui pra uma cabine muito boa, que eu gostei bastante do filme, chamado A Visita, que foi o último filme do Shyamalan. O Miotti não gostou muito, mas eu gostei pra caramba do filme. E eu fiquei deveras assustado, assim. Achei que teve umas horas ali que o negócio foi sinistro, eu achei. O Miotti não... acho que dormiu, sei lá, no filme. Mas eu gostei pra caramba do A Visita. Eu não vi, mas gostaria de ter visto. Foi o último filme aí de terror que eu vi. Que nem é tão terror assim, mas ele é meio suspense, assim. Eu gostei muito. Agora terror esse... mesmo só teve um esse ano, que eu gostei de verdade, né? É, você falou, né, do como é que chama? Do Skype, lá, o Amizade Desfeita. Esse foi sensacional. E esse da bruxa aí, cara, eu tô realmente empolgado. Tô em dúvida, porque pra ele eu já vi esse jeito dele em outros filmes, entendeu? Esse suspense, assim, e tal. Mas tem potencial. Tá, eu gostei da fotografia e tal, gostei da edição do trailer. Tá, tem potencial. Mas enfim, já vi esse mesmo gênero de terror em outros filmes. Vamos ver se nesse eles acertam. O próximo que eu coloquei aí é a nova animação da Disney, Zootopia. Isso, cara, eu já gostei. Eu vi o trailer, eu passei mal de rir com esse trailer. Isso, eu ri demais, né? Porra. O trailer é sensacional. Se você não viu o trailer, assista, tá, o link tá no post. O trailer é hilário, cara. Hilário. E o bacana do trailer é porque ele é só uma cena. Ele não entrega várias piadas do filme, ele só entrega uma cena. Isso. Daí, ele, e assim, ele dá a tonalidade, dá o tom do filme, dá o que você vai ver. Eu achei isso fantástico. Eu acho que pega as crianças, vai pro cinema, e eles vão se divertir, você também vai ser bom. Esse filme não, e a animação tá super fofa, tá muito, muito lindo esse filme, cara. Sério, eu tô rindo aqui lembrando do trailer. É, eu sou suspeito pra falar de Disney, todo mundo sabe disso e tal, mas, cara, eu achei muito divertido, cara. Eu achei a ideia muito boa, a construção do universo sensacional, a cena que mostra no trailer, ele chegando na repartição e só tem as preguiças, aí elas bem, cara, é muito devagarinho, bom, é muito isso, com aquela, velho, carinha gostosa de preguiça, que eu acho preguiça uma gracinha, velho. Eu adoro preguiça. Engraçado o cara contando a piada pra preguiça, né? A preguiça para. Filho, não! Aí o cara para assim, ele olha. E o cara ia com ele, puta merda. Aí a preguiça vai contar pra outra preguiça, caralho. Aí no final, quando ele sai, já tá de noite, velho. Ah, finalmente consegui. Muito bom, cara. Tá na hora, sério. Não, é engraçado que todas as preguiças no trailer são funcionárias públicas, né? Isso, que faz um maior sentido. Desculpa quem é, mas faz sentido. Não, pra desculpa não. Aprenda a trabalhar. Classezinha merda essa de vocês, viu? Pelo amor de Deus. Show, Calaveira. Calaveira tá tirando pra tudo que é lado. Não, não, não. Só uma pergunta. Eu tô mentindo? Não dá pra generalizar, mas diversos são. Isso eu concordo com você. O último filme que eu coloquei aqui na lista de março é o mais esperado, pelo menos pra mim. Pra mim também. De 2016, que é Batman v Superman, A Origem da Justiça. A gente já fez um programa inteiro no YouTube e em três, áudio. Na verdade. Já fizemos três, né, Miotti? Fizemos, falamos três. Falamos dos três trailers que saíram sobre desse filme. A gente já falou muito do que a gente espera que aconteça lá. É, eu não vou falar mais nada, já falei, quero ver, é o filme que eu mais tô ansioso aí pra ver, espero que seja bom. Cara, eu também tô ansioso, só achei que esse último trailer, ele deu muito spoiler, queria ter tido essa experiência lá, como eu tive agora com o JJ em Star Wars, o Ben Affleck, eu acho que ele vai queimar a língua de muita gente, porque... Eu acho que vai ser um Batman, o melhor Batman até agora. Inclusive a minha, que eu falei que tava preocupado. Mas desde a época daquele Argo, a gente já viu que o Ben Affleck tá diferente como ator, né? Sim, ele melhorou bastante, mas mesmo assim, na época que ele foi escolhido, todo mundo falou mal. É porque todo mundo se lembrou do Demolidor, né? É. Que na verdade a culpa não é só dele. Ele, naquela época, ele como ator era uma hemorroida. Bosta. É. Mas o filme, ele é muito ruim. Ele é muito mal dirigido, mal produzido. Ui, parece filme de televisão. Fraco. Parece, ele parece o piloto de uma série. É. Isso, de uma série ruim. De uma série ruim. Que não foi pra frente. É. Assim, eu consegui fugir do último trailer cheio de spoilers, eu não vi. Eu só vi aqueles outros que não mostravam tanta coisa. Eu já estava com uma expectativa grande em cima dessa história. Sobre a atuação do Ben Affleck, realmente, assim, no começo, aqueles filmes mais antigos, ele é um ator ruim. Mas foi evoluindo. É que, assim, ele de Batman, não tem como ele ser o Bruce Wayne, velho. Aquele queixo já denuncia quem ele é. Ele não precisa cobrir metade. Ele tinha que cobrir a cara inteira para conseguir se disfarçar. Mas enfim, isso a gente releva. O Superman é maravilhoso, esse homem já faz o filme ser bom só dele aparecer, isso eu nem entro em detalhes. Mas com relação à história, eu tô bem confiante que vai ser boa, que vai agradar os fãs. Assim, não os fãs chiitas, porque pra fãs chiita nada tá bom. Só rola. Só rola, rola por metro, aí fica bom. Eu não acho que o Ben Affleck é um ator ruim, nunca achei. Desde o Gênio do Marvel eu acho ele muito bom. Sério? Os filmes do Kevin Smith também eu acho ele muito bom. Né? O Demolidor foi uma merda porque o filme é uma merda, a direção foi uma merda, o roteiro é uma merda, não foi ele que foi culpado. Tudo bem que o Arco chegou aí pra provar que ele melhorou, é um, né, bom diretor também, além de ser um bom ator. Porra, já falando também no trailer lá do Batman Super-Homem, porra, é o que eu tô mais esperando. Já tem muito tempo também, desde que acabou o primeiro Super-Homem. E quem tá reclamando de spoiler, tenha certeza que tem muita coisa ainda que não mostrou. Eu tô com medo dele cair no mesmo problema que aconteceu com o Homem-Aranha 3. Muito personagem. É, exatamente. Porra, olha aí. Cara, primeiro que o filme parecia que era o Batman vs Super-Homem. Desde o primeiro trailer, não era essa a impressão que dava? Uhum. Olha, eu sabia, desde que anunciaram... Que o filme ia ser... Que o filme não ia ser isso, cara. Pois é, eu pensava que ia. Desde que anunciaram, falaram Batman vs Superman. Eu falei, ok, a história vai ser, no começo tem um confronto, no meio eles ficam amigos e no final eles vão lutar contra alguém. Então, cara, vai ser eles Batman são... vs Super-Homens mais a Liga da Justiça, então. A Origem da Justiça é o nome do filme. Pois é, porque é muita coisa pra você colocar num filme. É que nem o Vingadores. Vai ter o muita coisa também. Você vai ter um embate do Batman e do Super-Homem que dava pra ser explorado pra caramba. Eu acho que ia ser um filme de herói, de super-herói como você nunca ia ter visto. Ia ser uma coisa quase meio que o Watchmen, entendeu? Aquela coisa um pouco mais politizada. Ia ser bem legal você mostrar um alienígena que é colocado como um deus. E aí tá aí a história do Eros Deus Astronauta de novo, entendeu? Aí você tem um homem comum que não aceita aquela falsa liberdade que aquele deus alienígena prega pras pessoas. Eu acho que ia ser incrível. Mas aí você vê o segundo trailer, você vê que o Batman vs Super-Homem não vai ser nada. Vai ser praticamente a sinopse do filme. E aí depois você... Aí já aparece a Mulher Maravilha. Quando botaram o Apocalipse como um mutante feito na Terra... Aí o caralho, cara, aí lascou. Então eu achava que esse filme ia ser muito bom. Mas agora, depois desse último trailer, eu não sei como é que vai ser. Pra eles encaixarem essa caralhada de personagem. E essa caralhada de origem que eles vão ter que colocar durante o início do filme, entendeu? Em abril temos, já falamos no programa passado, do Mowgli. Ele estava previsto para 2015, mas foi adiado para o ano que vem por conta do CGI e tal. Tem que melhorar o CGI. Eu vi o trailer, achei legal, acho que vai ser bacana. Mas a gente vai pular aqui o Mowgli, vai falar do Caçador e a Rainha do Gelo. Puta, é outro que eu pulava. Puta que me pariu, velho. Sério, cara, eu não assisti o outro, que era o Branca de Neve e o Caçador, porque eu já achei que era uma merda. Aí agora, nego, vai me fazer o prequel, velho. Ou é a sequência? É prequel. Eu acho que é o prequel, porque a personagem da Charlize Theron morre no último, nesse filme. Tá parecendo um Frozen... Tá parecendo Frozen, é, mesmo. É, um Frozen... Frozen versão Once Upon a Time, né? É... Tá parecendo isso. A atriz que faz a, sei lá, uma das rainhas loucas aí é aquela que fez a Princesa Vitória, né? Sério, cara? Por quê, cara? Meu filho, porque a do Hollywood. Hollywood é pra adolescente, você não entendeu isso ainda? Tem a demanda, já teve ali o sem a gente lá, os indigentes, aí tem a demanda das menininhas que gosta de continho de fato, que assiste o Era Uma Vez lá. Aí a demanda, já teve a Branca de Neve, não dá pra repetir a Branca de Neve, faz a mesma história mais ou menos, bota alguém parecido com a Elsa e acabou. Oh, mas pelo menos, não é com a mulher do Crepúsculo, pelo menos. Não, aquela mulher lá, pelo amor de Deus, gente. Porque ela o é Caçador ruim. E a não sei o que lá das quantas é com a mulher do Crepúsculo. Sem sal, é, sem nada. O que eu acho que esse filme ainda pode salvar é que é com a Emily Blunt, né? Eu particularmente eu não gosto de prequel, sabia? Eu gosto. Eu gosto porque o prequel geralmente tá contando uma história que eu já sei como é que vai acabar. Mas eu gosto de saber como foi realmente, se for tudo assim, se for bem escrito, se tiver personagem carismático, se for bem dirigido, tiver um ritmo bacana, foda-se se antes ou se depois, se eu já sei que ele vai morrer ou se eu já sei que ele vai casar com fulano. Eu quero saber antes, ué. É legal saber, assim. Faz parte daquele universo, né? Esse filme não é prequel, cara. É uma sequência. Mas a mulher morreu. Então, ela ressuscita. Tanto que ela vira pro cara e fala no meio do trailer: ah, que senti sua falta. Ela ressuscita. A Rainha do Gelo vai ressuscitar a rainha amada da Branca de Neve, velho. A Ravena. Cara. Parabéns. Pra quê, velho? Bom, vamos lá. Capitão América 3, Guerra Civil. Todo mundo viu o trailer, a gente não comentou sobre o trailer, a gente não fez um review do trailer. Eu gostei do trailer, achei legal, mas não achei essa Coca-Cola toda que todo mundo achou na internet, achou, ah, mil maravilha, não sei o quê. Esse entregou tudo. Eu, sinceramente, achei mais do mesmo. Eu gostei muito do Capitão América 2. Gostei pra caramba. Uhum. E acho que esse vai ser na mesma pegada, porque é dos mesmos diretores e tal. Agora, meu medo é que também tenha muito personagem, ainda tem que introduzir o Pantera Negra, tem que introduzir o Homem-Aranha, ainda tem que introduzir dois vilões, que é o Ossos Cruzados e o Barão Zemo. Se tem algum filme que tem muito personagem, não é Batman vs Superman. É esse aqui, cara. É esse aqui. Ainda tem o Formiga que vai participar também. Tem o Formiga. Mas ele também tá nos filmes. Não, o próprio vilão, que era o Soldado Invernal, que era o vilão do Capitão América 2, nesse aqui ele recobra a consciência dele de Bucky e volta a ser o amigo do Capitão América, entendeu? Então assim, você tem que ter todo esse trabalho de roteiro, de mexer o cara. Enfim, eu gosto dos filmes da Marvel, de grande parte dos filmes da Marvel. Tem uns que falhou feio, a gente já falou sobre isso aqui, não precisa ficar me repetindo. Mas eu acho que vai ser bom, mas mesmo assim eu não tô tão empolgado assim. Até porque esse arco da Guerra Civil, todo mundo fala que é mil maravilha, eu não achei lá essas coisas, entendeu? Eu não achei lá tão maravilhoso assim, até porque no arco do Guerra Civil tem uma das coisas mais idiotas que eles fizeram, que foi o Homem-Aranha revelar a identidade dele. O que eu acho bacana é que vai ser diferente dos quadrinhos, porque eles não vão levar ao pé da letra ali o... Não, os quadrinhos são muito confusos, assim, é confuso pra colocar em duas horas, é muita gente, é muita história, apesar de ter muito personagem no filme, no quadrinho tem mais ainda, tem história pra caramba, não dá pra resumir. Mas no quadrinho você não precisa apresentar ninguém, entendeu? No cinema é diferente, é outra mídia. Então... Vai ter personagem novo que ninguém nunca viu, aí vai apresentar o Pantera Negra, vai apresentar o Homem-Aranha, eu sei lá. Por isso mesmo que não dá pra fazer igual. Tem que fazer diferente. Eu espero que seja bom. Eu só tô com medo porque aquela briga de amiguinho do Capitão América com o Homem de Ferro, como, ah, você era meu amigo e... Eu achei isso muito... Muito sertanejo, né? Cara. Se um tem uma posição, o outro tem outra, eles podem ser amigos e ter opiniões diferentes. E aí eu achei que uma coisa muito sentimentaloide. Eu não queria que pendesse pra esse lado. Eu espero que também não caia pra esse lado também, não. Cara, eu achei o trailer ok, sabe? Achei o conceito bem interessante. Eu não li, já vi gente criticando, já vi gente falando bem, nunca li, tenho vontade de ler o arco. É um trailer ok, viu o Homem de Ferro apanhando, foi isso que eu vi no trailer. É, verdade. E não dá pra ter muita certeza, eu acho que... Na verdade, eu acho que a Marvel tá cavando a própria cova. Ela tá saturando os heróis dela de tal forma que daqui a pouco ninguém vai aguentar ver mais nada no cinema da Marvel. Porque, cara... por ano tu tem 2, 3 filmes da Marvel. Tem série na Netflix. Eu acho que isso que eles estão fazendo uma coisa muito perigosa, que eles estão saturando a imagem dos personagens deles, entendeu? Porra, já teve filme do Homem-Formiga, cara. Pô, mas o filme do Homem-Formiga é bom pra caramba, velho. Eu gostei também. Vocês gostaram, eu achei um saco. É divertido, pô. Eu não gostei não, achei chato. Achei divertido, entrei na vibe. Eu li o arco do Guerra Civil, por isso mesmo que eu falo, que não tem. Se tentar colocar tudo aquilo lá em 2 horas, nem que seja 2 horas e meia, não vai colar, não vai dar certo. Também não me empolgou tanto assim, mas por conhecer a história... Até porque esse trailer saiu na época do Star Wars também, né? Então, as pessoas não estavam lá muito interessadas em qualquer outra coisa que não fosse Star Wars. Difícil saber. Mas eu gostei. Eu também... Eu vou assistir, lógico, como fã da Marvel, dos heróis, e conhecer a história, eu vou assistir. Mas essa eu já vou com uma expectativa um pouco mais baixa. É, ainda vão lançar pelo menos mais uns 2 trailers ainda. Até lá a gente vai saber mais sobre isso. Mas, só que enfim, eu tô realmente esperando da Marvel. Sinceramente mesmo, que eu tô esperando mais dois. Exato. Porra, meu Neptuno que tá meu prêmio mesmo, hein? Me conhece 2017 mesmo. Só, cara. Meu ótimo, me conhece como ninguém. Isso aí, meu. Estou, é o filme da Marvel. Esse que eu é o filme esperando. Da Marvel. O Guardiões da Galáxia é o filme da Marvel. Esse é o porra. É, pronto. Cara, tu quer um filme de herói bacana, tipo, divertido, legal, totalmente equilibrado entre o humor e o drama, apesar que tem falha também e tal. É o Guardiões da Galáxia, cara, com uma trilha sonora maravilhosa. Porra, Guardiões da Galáxia, aquele filme ele passa todo dia na TV a cabo. Todo dia eu vejo ele. É muito bom. É muito bom, é muito legal. Muito bom, mas disparado, o melhor filme da Marvel. Disparado. Com certeza. Com muito, certeza. Inclusive, eu não tô querendo polemizar, não. Tô falando sério. Muito melhor que todos os filmes dos Vingadores. É muito melhor. Muito melhor que todos os filmes dos Vingadores. Eu também acho. Aquele final, velho, a batalha final entre o herói e o vilão, o cara começa a cantar aquela música. Como é que é aquela música que ele tá cantando, cara? Não, não. É muito bom, cara. Oh, baby. Eu bicho, what you do? Ele estava se chamando pra uma batalha de dança. Caralho, velho. É um apocalipse encarnado. Eu estou te chamando pra uma batalha de dança. É muito bom, velho. Cara, velho, mas eu saí tão alegre, sério. Eu, olha. O Guardiões da Galáxia, ele mudou o meu humor. Eu saí feliz do cinema. Sabe o que é feliz? O caralho, eu me diverti tanto, há muito, como há muito eu não me diverti no cinema. Temos X-Men Apocalipse. É, spin-off do Power Rangers. Cara, não tem como olhar pra aquele Apocalipse e não ver o Uzi, né, velho? Puta que pariu. É escroto, né, ele cara? Ele é muito a cara do Uzi, velho. E vai ficar nessa putaria agora de, tipo, passado, futuro pra caralho agora. Todos os filmes do X-Men, né? Porque pelo não, que entendi... agora só fica naquele tempo lá. Não, agora mais vai não. Ser anos 80. Ele vai, o filme vai se passar nos anos 80. Ué, mas e no final do primeiro filme que mostra o Logan lá no futuro e tal? É, então, aquilo foi pra gente se despedir dos personagens. É, foi pra gente se despedir dos personagens. Cara, eu vou dizer que eu achei o trailer muito ruim, muito mal feito, não me prendeu. Genérico, né? Sabe? Não me prendeu, cara. Ficou um negócio assim, ah, tem esse cara, ninguém sabe, ninguém vê. Agora, o que me assusta é que o Apocalipse era pra ser um cara gigantesco e mega musculoso. E quem faz ele é o Paul Dameron, cara. É o Oscar Isaac. Ah, vai ser ele, é? É ele, cara. Que de tipo, de troglodita não tem nada, né, velho? Esse é o filme que eu menos tô empolgado, cara. A gente fica meio assim porque a Fox sempre tratou muito bem, né, a franquia X-Men. Não. Nem todos, não, viu? Não, sim, tudo bem, o 3, o X-Men. O 3 e o Wolverine, que é o problema. Todos os Wolverines, é, coitado. Wolverine merece ainda um filme à altura. Do Dia de Futuro Esquecido, ele... O Bryan Singer, ele é um bom diretor, cara, eu gosto dele, eu gosto das coisas que ele faz. Eu gostei do X-Men Dias de um Futuro Esquecido, eu achei legal. Também. Mas, sei lá, cara, sei lá, eu não me pegou esse trailer, cara, esse trailer não me pegou. Vocês gostariam que o X-Men voltasse pra Marvel Studios? Muito, muito, era o que eu mais queria, cara. Posso dar uma opinião? Será que vocês não estão de saco cheio já de filme de herói, não? Não, eu tô empolgado pelo Batman Superman, tô empolgado pelo... Não, mas Batman Superman não conta. Não, eu tô empolgado pelo Doutor Estranho, que, porra, acho que vai ser legal, vai ser uma coisa diferente, entendeu? Mas eu gosto de X-Men, cara, eu li tudo, cara, olha, se tinha um quadrinho que eu lia na minha adolescência, era X-Men. Cara, sei lá, é porque mudou tanto a história já no cinema, sacou? Que já virou uma salada tão louca que eu perdi o tesão nos X-Men no cinema, entendeu? O X-Men 1 e o X-Men 2, pra mim, são dois dos meus filmes favoritos. E não é só filme de herói, não. É filme favorito mesmo, assim, eu gosto muito, cara. O X-Men 2 é um dos meus filmes favoritos, assim. E, cara, sei lá, depois virou commodity. Confio no Bryan Singer, vamos esperar. Porque eu acho que quando ele voltou, ele já 1 e 2 foi dele, 3 não foi, foi aquela porcaria, né? Aí ele voltou no Dia do Futuro Esquecido, né? Eu acho que agora vai dar uma... Ainda teve o Primeira Classe, uma volta. Sim, Primeira Classe, mas foi outro diretor que não foi do 3, né? É, né? Exato. Também gostei do Primeira Classe. Né? Primeira Classe é de um diretor muito bom, cara, Matthew Vaughn. É, dele mesmo, pois é. Aí vamos ver agora se dá uma... Porque agora é um grupo novo, né? É o pessoal mais novo. Vamos ver como é que vai ser a série agora pra frente, né? É, botando, como vai ser esse filme. Botando o John McAvoy, né? Pra, no final, ele incorporando a indumentária do... Pô, eu do vou Xavier, falar, né? Que ele careca ficou a cara do Professor Xavier dos quadrinhos, cara. Ficou parecido. Muito mais parecido, mas muito mais parecido que o Picard. Bom, em maio temos também a Alice... No País das Maravilhas, Através do Espelho. A continuação do Alice no País das Maravilhas, do Tim Burton. Não é dirigido pelo Tim Burton. Eu achei o trailer uma bosta. Eu já não gostei do primeiro. Acho que esse vai ser outra merda. E me recuso a falar qualquer coisa além disso. Eu me bulo. Next. Eu acho o primeiro filme um saco. Puta que pariu, velho. Não me fala desse filme, velho, que eu fico nervoso. Manoela adora essa merda, pior de tudo isso. Porra, a Carla também gosta dessa porra, o Felipe também, dessa tem merda. Que, eu tem não aquela, vou. Tem a aquela... Melina também que ela tá calada. A Melina gosta também. Que é do que é com o amante é dela. É que esse viado. Não fala mal dele, não. Tá vendo aí, ó? Tá vendo? Peraí, eu falo mal do filme, mas o ator, ele tá muito bom. Vou tá falar. Nada, ele nem aparece no trailer, cara. Parece. Ele não fala nada. Ele fala, ai, tô com medo. Ele faz uma cara de bunda e... Ah, Alice do Pai do Espelho, tem que resgatar ele. Ah, tomar no cu. Cara, sabe o que é o pior do filme da Alice? É a Alice. Isso a que Alice, eu ia falar. Ela é péssima. A atriz que faz a Alice do primeiro filme... É a Alice desenxabida, ela mulher parece, horrorosa. Ela parece que saiu de algum filme do George Lucas. Ela não atua. Não, não ela atua. Ela recita as falas dela. Olá, chapeleiro. Eu sou a Alice. Não, não a Alice e tem que esse você maldito, conhece. Nesse... trailer tem o Borá, velho, vai ser o vilão, cara, o Borá, mesmo. Velho, Borá. Não dá, cara, não dá, velho, não. Nice. Passe próximo, lascar. Próximo. Junho, a gente já falou do Warcraft, a gente não precisa falar mais, a gente tá com a expectativa mais ou menos. Eu, pelo menos, tá em bar, eu mais ou menos. Eu acho que vai ser fraco. Porque ela achou que vai ser fraco. Miotti cagou gigante. Dormiu. Dormiu bonito. Dormiu bonito. O que você achou, Roberto? Cara, eu tô ansioso. Eu não nunca joguei Warcraft, mas eu tô ansioso pra ver o filme. E eu acho que vai virar uma saga. Acho que vai ter desenrolado ele. O trailer do filme pode ter sido mal editado, tá? Pode ter sido mal feito e a ponto de você achar que o filme ensina grandes coisas. Mas a Blizzard está muito esperançosa, porque não é à toa que ela abriu, inclusive, um estúdio. Eles estão botando uma grana eles pesada. Eles estão botando uma grana pesada, pesada, pesada. Então, pesadíssima. Eles estão achando que isso aqui vai dar alguma coisa. Então, Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu curti o trailer, não joguei o jogo, então não posso falar nada. Ah, é parecido, ah, não é. Mas eu curti. O pouco que eu vi, o pouco que eu pesquisei aqui, eu curti. Eu vou assistir, vou esperar mais coisa de peito aberto. E fica aqui a dica de assistir ao programa que vocês gravaram, né, do Warcraft, porque Calaveira foi muito explicativo e assim, deu para entender bastante do universo que tava sendo. Que tá sendo tratado ali. Foi nada, cara, só falo besteira. É, e pra, pelo menos ver o Miote dormindo, pô, vale a pena. Vale a pena. Isso aí não tem como negar. Vamos lá, Tartarugas Ninja 2, Fora das Sombras. Cara, olha só, falar que esse trailer foi o melhor trailer de todos. Ah, eu também gostei, velho. De longe, porque os caras simplesmente viraram e falaram assim, o seguinte, viraram assim, falaram, meu irmão, o negócio é o seguinte. Toca, foda-se. A gente tá fazendo um filme sobre 5 tartarugas adolescentes e mutantes. Ninjas. E ninjas. Por que que essa merda tem que ser séria? Isso, cara. Aí os caras viraram e falaram assim, meu irmão, foda-se. Aí os caras me enfiam no trailer o Rocksteady e o Bebop. Meu irmão. Puta, quando eu vi, quando eu vi aqueles cara. Dois, eu falei assim, caralho, os caras se renderam. Isso. Porque aí o filme, o filme no trailer do filme, ficou com aquele ar de Guardiões da Galáxia, que é aquele filme que não se leva a sério. Isso. Caralho, eu espero que vá por aí. Eu espero que vá por aí, cara. Se o humor do filme for no humor do trailer, cara, temos o filme do ano, cara. Porque, cara, eu me diverti demais com esse trailer. Fiquei mega empolgado com essa porra desse Bebop Rocksteady. Quero muito ver isso no cinema, cara. Cara, aparece o furgão das tartarugas atirando. Tampa de bueiro. Tampa de bueiro, cara. Aquilo ali é um brinquedo, velho. Isso, cara. Isso é desenho animado, cara. Caralho. Isso é desenho animado, cara. Sério, eu voltei pra minha infância, cara. Sério. E Tartarugas Ninja é um desenho animado infantil. Não sei porque que tinha que levar essa bosta a sério. Exato, cara. O negócio é que eles estavam querendo basear, sei lá, no original, que era bem dark e tal. Mas, cara, foda-se, o que é legal são os tartarugas ninja do desenho, cara. Que foi o que fez sucesso, né, cara? Isso, porra, que era maneiro pra caramba. Velho, o Bebop e Rocksteady estão incríveis, velho. E se tiver o Krang nesse filme, eu vou urrar. Que eu acho que vai ter. Porra, tem umas naves, cara, voando, cara. Exatamente, saindo de um buraco de outra dimensão, uma coisa assim e tal. Velho, se tiver o Krang, eu vou urrar no cinema, velho. Sério, eu vou dar um berro de diversão, cara. Esse filme, sério, eu estou mega empolgado, cara. Não, é pipoca total, cara. Esse aqui é o resumo do que é um filme pipoca, velho. Melina vai falar mal, quer ver? Ó, tá calada é porque vai falar mal. Não, gente, só vale pelas piadas o filme. Olha aí. E só olha, vale por você... ele não se levar a sério. Quem chamou isso, né? Você, Bruno, mandou chamar. Não, mas e daí? E daí? Chamei por pena. Qual não, o problema do filme não se levar daí, a sério? Gente, eu tô falando que... Não, que não entendi o problema, o filme não se levar a sério. Eu tô falando que isso é um problema, eu tô falando que eu não curto muito esse tipo de filme. Eu vi o primeiro, ok, dei risada, mas não achei tudo isso. O primeiro filme eu não vi ainda. Você viu Guardiões da Galáxia e não gostou, então? Gostei. Não tô falando de Guardiões da Galáxia. Tô falando de não, Tartarugas é porque... Ninja 2 ou trailer. Eu, na então, parte... O primeiro filme, eu tenho que concordar que ele não é lá essas coisas. Não é. O foco ficou muito na Megan Fox. E ela tá muito ruim. Ela tá muito over. Enfim, o filme não é essas coisas. O filme não é lá essas coisas. É legal pela nostalgia, porque tem as tartarugas e tal, muita cena de ação. E foi realmente algumas um filme cenas muito de ação bom. São legais. Perto dos antigos. Mas não é lá essas coisas. Perto dos antigos que a gente cresceu vendo aquelas tartarugas de espuma. Véi, isso é maravilhoso. Sim. Isso é sensacional. Cara, sabe o que ia ser épico? Se na dublagem que eles colocassem os dubladores originais, velho, da década de 80. Puta merda, isso é muito do bom, desenho, cara. Isso né, ia. É, mas não vai acontecer. Cara, mas imagina. Não, até porque a voz não ia nem combinar. Imagina o Michelangelo, tipo, tataruga, falando com, desse jeito aqui, sacou? Não ia nem combinar a voz. Mas, porra, ia ser muito legal. Mas não vai ter, não vai fazer desse jeito, não. Provavelmente não, vai ter o Guilherme Briggs e enfim. Fábio, poxa. Isso ia ser alguma coisa, hein? É, não duvido não, meu filho. Vamos lá, Procurando Dory é o novo filme da Pixar, o filme do meio do ano da Pixar. Pariu. O Miotti odeia o Procurando Nemo. Odeio. Não sei porquê, eu acho que ele tava de ovo virado quando fui assistir. É, ele não chato gosta. Pra caralho. Eu acho hilário. Eu adoro Procurando Nemo. Acho muito bom. Pra mim é um dos melhores filmes da Blizzard. É, da Blizzard? Ei, da Pixar. Perdão, da Pixar. Não sei porque eu falei Blizzard, desculpa. Eu acho que vai ser ótimo. Vou morrer de rir de novo. Porque a Dory já era a melhor coisa que tinha no primeiro filme. Ó, oh, mas lembra do Carros, hein? O que, que tem o Carros? Carros, o melhor era o Matt. Botaram ele como protagonista do filme, ficou uma bosta o segundo não, filme. Não, mas o filme, o Procurando Dory, ela não vai ser a protagonista, não. Parece que ela, inclusive, vai sumir, se não me engano. Aí é, vai uma, que ela vai o Marlinho do... e o Nemo vão atrás dela. Entendeu? Uma coisa mais ou menos assim. É, não sei. Eu sei que eu gosto pra caramba dos personagens, acho a Dory sensacional e estou ansioso pra ver. Quero ver. E continua incrível o visual. Cara, continua. Sério mesmo? Você não gosta do primeiro filme? Não gosto, não gosto. Acho muito chato. Por quê? Porque eu achei chato, pô. Uma história não... batida, naquele negócio de ficar procurando alguma coisa, seguindo o caminho pra procurar alguém. A história já aconteceu com o dinossauro, aquele dinossauro lá, o Embuço Vale Cantado, né? Perdia a criança e tinha que. Tinha um negócio desse, não lembro direito. Foi a mesma coisa, a mesma historinha. Eu achei chata. E agora vai ser a mesma coisa. Eu vou falar pra vocês que aquele AA. De tubarões que não querem comer carne, eu achei aquela coisa mais inteligente do mundo, velho. É muito legal, os cara, peixes é? São amigos, não comida. Cara, mas eu ria daquilo ali, velho. É isso aí, ele trouxe um amigo peixe. Oi, meu nome é Dory. Oi, Dory. Eu nunca comi um peixe. Os tubarões. Nossa, que superação. Cara, é muito bom, engraçado, cara. Engraçado, velho. Eu também puta gosto. Puta que fora que o em inglês, é porque a gente viu muitas vezes dublado esse filme. A dublagem é excelente desse filme. Mas em inglês é a Ellen que faz o peixe. Ellen DeGeneres. E ela é muito engraçada, cara. Eu gosto muito dela. Mas a menina que dubla, eu que não sei o nome da atriz também, não vou procurar. Eu também não sei, mas ela é muito boa. Ela é muito boa, mas ela foi muito criticada, que é uma pena. Mas ela é muito boa. Ah, não sei, mas eu gosto dela. Eu gosto da dublagem dela também. Tanto em inglês quanto em português, eu gostei. Achei o filme muito bom. Eu gosto também. O Miotti aqui tava de ovo virado, não gostou do filme e ficou aí de birra. A história que se repete, aí você não gostou, né? Você é a mesma coisa, Rodrigo. Não! Turn down for what? Então eu pode falar. Não, eu não tô te criticando. Fala, ele fica todo. Eu não estou te criticando. Eu estou te dando. Eu não estou te criticando. Eu estou te dando apoio. Eu acho que você está certo em não ter gostado por esse motivo. Eu só fico puto que quando sou eu que abro a boca pra falar daquela bosta de Star Wars, aí a internet cai toda em cima da minha cabeça. Entendeu? Como eu sou obrigado agora a ser a ler desaforo pela internet inteira, porque eu falei eu usei este mesmo argumento. E eu não acho que você esteja errado, não. Não acho, não, acho que você tá certo. Esse filme da Dory não vai ser igual ao Nemo. Porque, na verdade, o Encontrando Dory, sei lá, Procurando Dory, ela tá procurando as memórias dela. Ela começou a lembrar do passado dela. Ela vai procurar família, vai procurar namorado e tal. E ela vai tá lembrando. Se curando do Alzheimer. Isso. E aí ela vai é como se fosse ela procurando quem ela era quando ela era mais nova. Então ela vai em busca das origens dela com a família. Então ah, acho legal. Que é bacana, cara. O Miotti acho que já não gosta dos personagens também, né, Miotti? É chato, sério, não, não acho graça. Ela pode ser até engraçadinha e tudo, mas é como eu falei, se for ver o Carros 2, que botou o Matt, que era o melhor personagem do no 2 como protagonista, ficou um saco. Vai acontecer a mesma mas merda aqui. Mas isso acontece várias vezes já, que nem pois o Gato é, de Botas falando. Deram um filme pra isso. Ele, ficou horrível. Foi, pois é. Personagens secundários, eles só funcionam... Secundário, fica no secundário. Exatamente, personagens secundários só funcionam porque são secundários. Pois é. Eles mas são o alívio cômico da história, adoro o alívio cômico da história. Agora, como os Minions eram, né? Mas nesse caso, ela não vai estar sozinha, ela vai estar com tanto o Nemo quanto o pai do Nemo. E aí tem aquela química que rolou no primeiro. E pra quem gostou, que não é o caso do Miotti, eu acho que vai funcionar. Beleza, próximo filme que eu botei na lista em junho ainda, Independence Day 2. Eu não vou falar. Também não. Eu gostei do trailer, mas pela nostalgia, porque eu vi o pessoal que tava lá, menos o Smith, né, que não apareceu. Ele não está no filme. Pois é, vai ter o filho dele. Não, não vai ter o filho dele, não. É o filho dele. Mas é o filho dele? Aquele filho não, dele? Não, o filho dele no filme. Tá, mas não vai ser aquele filho dele, não. Não é o ator, não. Não é o garoto, não. Espero que não seja, não, porque não é se for, cara. Já não vou ver essa merda. Não, não é mesmo, não é mesmo. Então foi mais assim, pela nostalgia, porque o trailer não mostrou nada, né? Mostrou só o não, mostrou o que vai ter uma nova invasão. Sim, mas assim, cadê o resto, né? E não agora nada. A nave não é do tamanho de Washington, ela é do tamanho do planeta. Do planeta Terra, pois é. É. Vamos ver, vai ser outro filme de ação que nem foi o primeiro. É. Que foi, também não foi nada demais o primeiro, né? Foi só pra você se divertir. O primeiro ele vem com a premissa de ser diferente, porque... Todos os filmes de invasão alienígena que você via, ou a humanidade levava uma coça louca e por algum motivo ganhava, ou era tudo no espaço. E o primeiro Independence Day veio com a possibilidade de você ver caças F-14 atrás de alienígenas, né? Então se tornou uma coisa um pouco mais plausível. Tipo, se ocorresse uma invasão alienígena, era quase isso que nós veríamos. Esse foi o atrativo do filme na época. O filme ele é bem cafona, mas enfim... O filme veio como isso aí, vale mais pela infância mesmo, que eu vi, eu acho que eu tava na oitava série quando passou o primeiro filme. Bom, em julho temos o Tarzan, a lenda do Tarzan. Vocês viram o trailer? Eu achei bem ok, assim, mais um cara filme de Tarzan. É, porque já existia um Tarzan, a lenda dele, tem um cara lá que estão falando que o cara é Tarzan. É isso que eu entendi, né? Não, não, é o mesmo, é a história do Tarzan, cara. É uma clássica mesmo. Pô, mas o cara lá fala, fala assim, porque você é o Tarzan, você é o cara da lenda. Não entendi aquela porra. Eu sei lá, eu preciso ver de novo. Achei bem feitinho, tá muito CGI, muito macaco de CGI. Porque ele até fala assim, da Jane, ele é o Tarzan, você é a Jane, ele daqui a pouco ele vem te pegar. Porra. Eu sinceramente achei que tem CGI demais, assim, me incomoda CGI demais. No filme que é do Lambert, lá dos anos 80, o Tarzan ele ia pra, tentavam fazer ele ficar civilizado, e depois terminava ele voltando pra selva, né? Não sei se vão fazer isso também no mesmo filme. É, porque na história é isso, né? Na história é isso que acontece. Eu acho que vão mais uma vez rebutar essa franquia de Tarzan, que eu não sei por que eles, em vez de dar um segmento na história, ficam toda vez contando a mesma história. Então, não, e agora o Tarzan usa tanga, usa bermuda de surfista. Não, eu não entendi pra essa porra. Tinha que ser a tanguinha. Não, mas veja no trailer, ele tá só de bermuda. Sim, mas tá errado, né? A tanguinha que é a clássica. Cara, podem falar o que quiserem. Eu acho tão legal aquele Greystoke, sabia? A lenda do Tarzan. O Greystoke é foda pra caralho, velho. Mas esse aqui tá muito blockbuster demais. Muita ceninha, muito CGI. Não gostei. Parecendo alguma coisa feita pela Record, não parece? Parece, cara, sei lá. Foi isso aí, enfim. Tem o Samuel Jackson, tem... Enfim. Ah, Star Trek Sem Fronteiras. Eu não sei o que pensar. É um trailer do Star Trek. Não, aí que tá. Não sei, cara. É um trailer do Velozes e Furiosos. Exatamente, velho. Tá um trailer de Velozes e Furiosos. A música... Tá mais ação do que o que o Star Trek ele proporciona, assim. Do que ele se propõe. É, o diretor do Velozes e Furiosos. A música, tudo bem. A música, ela tava no primeiro filme também. No Star Trek... Isso. Do J.J. Que quando o Kirk tá lá roubando o carro, moleque, sacou? Mas será que precisava usar de novo a música do Sabotage, sabe? A música que não inteira botou no trailer, quem acabou não botou a música do tema do filme, né? Pois é, cara. Sei lá, quis pagar de filme de ação, sabe? E pô, Star Trek... Ok, o novo Star Trek tem muita ação? Tem, é legal? É. Mas Star Trek sempre foi um pouco mais cabeça do que Star Wars. Eu acho que agora se perdeu de vez, sabe? Mas eles estão fazendo isso, eu acho que pelo fato de pegar esse pessoal da ação, que não curte mais tanto aquele filme parado, de cabeça, que nem era o Star Trek, vai, a série antiga. Eu não achei ruim os outros filmes que tiveram. Esse trailer realmente fugiu muito do que é Star Trek, pelo menos na minha concepção. E acho que na maioria da concepção dos fãs da série clássica, do que é o universo Star Trek. Mas eu tô curiosa, eu vou assistir, vou ver o que pega, a única coisa que me anima, a única coisa que me anima é que eles fugiram de qualquer coisa que a gente já viu de inimigos clássicos e seres que a gente já conhece, sabe? Não vi Klingons, sabe? Eu tava esperando que os inimigos desse filme fossem ser os Klingons e não são. Então, isso já me dá uma esperança, assim, vou ver uma coisa diferente, vou ver uma coisa nova. Mas, sei lá, é o Justin Liu aí, de diretor desse filme, eu tô com um receio grande, viu? Mas, enfim, vamos ver, eu vou estar lá pra assistir, eu com também. Certeza. Eu vou estar lá. Esperançoso que o JJ esteja ainda botando o dedo ele é ali produtor, pra... Ele é o produtor. Sim, é. Mas que ele bote o dedo ali pra não deixar se divirtuar muito, né, cara? Pra segurar um pouco, né? Uhum. Acho que essa pegada do Star Trek, da releitura que o Abrams deu pro Star Trek, que vieram com os dois últimos filmes, acho que foi muito feliz. Porque o filme, ele não dá pra ele se prender pra aquilo que a série era. Talvez fizesse uma série de Star Trek, daria pra ver aquilo que vocês queriam ver. Que é aquela coisa mais voltada pra ficção científica mesmo, uma coisa mais cabeça e tal. O filme, ele sempre tem que ser mais... Ele tem que ter um pouco mais de ação, ele tem que ter algum desenvolvimento. E Star Trek, ele sempre foi bateu de frente com Star Wars, né? E deixaram Star Trek com cara de Star Wars. Eu acho que foi um acerto inteligente dos produtores, inclusive o próprio Abrams, que entendeu essa necessidade e fez dois muito bons filmes. O primeiro, para mim, é excelente. O segundo é bom, muito bom, mas também não é tão bom quanto o primeiro. Agora, desse aqui, como vocês falaram, ficou com a cara meio de Velozes e Furiosos. Essa música de Velozes e Furiosos aí, não entendi o motivo disso. E continua sendo Star Wars, continua sendo Star Trek, né? Continua sendo um filme de ação para a nova geração. A nova geração, ela é mais acelerada do que... É mais ação. É, ela é mais do que a geração que acompanhou lá na série clássica. Aquela série clássica não deve voltar mais, não. Duvido que volte. Vamos pro próximo, botamos aqui na lista. Ai, meu Deus. Caça-Fantasmas. Não. Meu Deus. Esse eu não vou ver, não, véi. Cara, você tá eu com gosto... a cara de Gasparzinho da porra, véi. Eu gosto tanto do original, cara. Eu sou tão fã dos filmes originais, do 1 e do 2. Mais do 1 do que do 2. Quem é o diretor dessa porra? Você quer descobrir mesmo, eu acho. Ou fake. Tem nada a ver com... Um clássico, não, tá? Então, beleza. Eu não sei se não tem, não, viu, Miotti? Né? Não, até o carro é igual. O Octon. O roteirista do filme é o Dan Aykroyd. Ah, é? Os direitos autorais é dele, do filme? É, o Harold Ramis. E aí, o diretor Paul Feig e a Kate Dippold são os roteiristas. O filme tem o Chris Hemsworth, Os principais são as mulheres. O Bill Murray tá acreditado aqui no filme. O Dan Aykroyd também. O Ernie Hudson também. Então, tipo, tem os originais aqui. Mas acho que só vai ser só pontinhas. Vai ser pontinha. Eu tô com medo do caralho desse filme. Vai estragar o legado. É, eu não sei, cara. Eu quero que seja bom. Eu quero muito que seja bom. Eu quero que ressuscite a franquia no cinema. Porque eu gosto muito da Melissa McCarthy, sabe? Eu acho ela muito engraçada. Mas, sei lá, velho. Olha, eu acho que se tivessem feito Caça-Fantasmas com adolescentes, não tinha ficado tão merda quanto esse remake. Eu não sei, cara. A ideia de fazer ele com mulheres, eu não sei, assim... Eu não sei pra quê. É, aí que pra tá, quê? Eu não sei por que que eles não... É, pô, sei, tipo, tá, pra velho. Quê fazer a mesma história, só que ao invés de serem homens, serem mulheres? Pra quê? Não entendi. Pois é. Só mulheres? Por que que não fizeram ter misturado, sei lá? Botava um personagem mais exótico que o outro. Se quer fazer um remake, tudo bem. O original tem 30 anos. Eles fizeram um desenho... Ah, é ruim pra caralho aquilo fantasmas. Ali. É, mas eu tô dizendo, mas que tem esse negócio de diversidade aí, tem um... É, tem até um tem cadeirante. Dois caras, uma mulher, um cadeirante, o Geleia, sei lá. É, porque o desenho era muito ruim, o desenho era mal feito pra caralho. Era. Não tem como saber, não saiu o trailer saiu ainda. Foto. Saiu ontem parece, anteontem saíram umas fotos. Só, saíram uns trailers, uns posters. Mas tem coisa que só por foto você vê que, né, caralho. Eu não sei, cara, eu tô torcendo pra ser bom, mas eu tô com meus dois pés atrás. Agosto, Esquadrão Suicida. Pô, esse eu não dou 50 centavos, sabia? Inclusive, só pra ter o Will Smith ali. Ter o Will Smith é um problema sério porra, pra mim. Porra, não que eu tenha algum problema por ele, mas tu já viu ele nesse trailer? Ele tá tipo, mó, sabe? Mó estranho, velho. Esse trailer. Aliás, eu odiei esse Coringa também. Ah, eu gostei. Esse Coringa, não sabe? Nada contra o Coringa, não. Eu sou fã do personagem, mas eu gostei. Não tive problema com isso, não. Achei legal, achei diferente, achei louco. O Jared Leto sempre manda bem nos personagens, eu gosto dele. Ele sempre manda bem nos personagens? Não, a maioria das vezes. Às vezes o não, cara pode eu só errar. Vou, eu só vou te falar um filme. Alexander. Ah, ele faz o amante, né, do Alexander. Uhum. É verdade. Nossa, eu nem lembrava disso. É, né? Memória seletiva é uma beleza. Não, eu não lembrava nem de que ele tava no filme. Na verdade, cara, eu apaguei de ter visto esse filme da minha mente. Ele já fez muito filme merda. É, inclusive, ele, alguns anos atrás, ele deu uma declaração tão infeliz que falava que o maior problema da vida dele é que ele era muito bonito. Sério? Ele falou isso? Triste. Porque ele era muito bonito, ele era muito princeso e ele não conseguia papéis porque as pessoas sempre olhavam a princesice dele. Olha aí, calma aí, agora ele tá de Coringa aí, todo destruído. Acho que deve ter ser por isso que ele se destruiu lá naquele clube de compras Dallas, né? Mas é bom quando o personagem faz isso, o ator faz isso. Ganhou pontinhos comigo. Não ele ficou... ganhou o Oscar, inclusive, não foi só pontinhos, não. Mas pontinhos comigo, falo, assim, do cara... Ah, eu sou lindo, maravilhoso, só posso fazer papéis de lindos e maravilhosos. Não, o cara quis falar, vocês acham que eu sou bonito? Então tá aqui, ó, vou me escrotizar todo, vou mandar bem pra caralho no papel e vou ganhar o Oscar, sabe? Eu gosto de ator, assim, que tem essa alma, não ficar preso só a um papel só. O meu medo desse filme é o Coringa eclipsar a parada toda, sacou? Porque ele faz só uma ponta no filme. Teoria. Ninguém sabe ainda se ele vai aparecer mais do que em flashbacks. É porque a principal mesmo é a Arlequina, né? O Coringa vai fazer. Os principais é a Arlequina, o personagem do Will Smith e tal. É a equipe Esquadrão Suicida. Esses aí eles estão meio querendo fazer o Guardiões da Galáxia da DC, sacou? Só que com uma pegada mais... séria. Mais séria, mais realista, entendeu? E, sei lá, cara, eu tô achando esquisito pra caralho esse filme, velho. Mas, enfim, vamos ver, né? Eu vou assistir, vou estar lá. Mas se for ruim, eu vou me descer a lenha, velho. Desses filmes que a gente menos espera, vem algumas coisas boas. Eu acho que ele tá chegando... O problema é que ele tá criando uma hype forte. Assim, ele também não tem muito o que se explorar. Não tem muito o que se aprofundar. Mas eu acho que, no que ele se propõe, ele vai entregar. É, eu tenho medo de qual vai ser a ameaça, entendeu? Porque a ameaça tem que ser muito... muito underground pra nego não chamar o super-homem, entendeu? É, eu acho que a ameaça vão ser eles mesmos. Eu não sei, porque tem uma hora lá que o Will Smith fala, ah, vamos salvar o mundo, sabe? Eu falei, puta merda, salvar o mundo, cara. Esses borreia, velho, salvar o mundo. Entendeu? Se ser borrendo, né? É, velho, esses caboclo aí, um cara que tem problema de pele, o outro que é careca e tem só uma psicóloga que pirou. Uma psicóloga que pirou e só, sabe? Vão salvar o mundo esses caras? Puta que pariu. A Arlequina, entendeu? Fica aí a curiosidade, pra quem não sabe, a Arlequina, que é a Harley Quinn, ela era a psicóloga do Coringa. Se apaixonou por ele e ficou louca. É, ela ficou maluca. Não, já era louca de se apaixonar por aquela figura, né? Ela ficou louca no filme. E... É. Nossa pré aqui, ele vai ter uma Arlequina, viu? É mesmo, né? O Miotti já combinou com a Sherme, que ela vai de Arlequina. Inclusive, a Arlequina, temos que falar, é feita pela Margot Robbie, que puxa vida, hein? Que mulher linda, velho. Ela é mesmo. E ela tá naquele Lobo de Wall Street, mostra tudo, mostra pepeca, mostra peito, mostra bunda. É, tem vergonha não. Pepeca. Mas ela é boa atriz, eu gostei dela no Lobo. Ela é ótima. É muito virgão, né, o Bruno? É pepeca. Oxe. Mostra a xixela. A champola. É, mostra a xixela. Porque ele não fala buceta, né? Mostra a xixela. Isso. Mostra a coisinha, aquele negócio. Os Países Baixos. É. Mostra a sua intimidade. Sua intimidade. Mostra as suas vergonhas. Novembro, Doutor Estranho. Esse eu acho que tem um potencial legal, cara. É a Marvel entrando numa seara completamente diferente de todos os outros filmes, cara, que é o mundo místico. Tem um potencial legal, cara, de fazer uma parada completamente nova, assim, sabe? Não sei, eu acho que vai ser legal. E tem o Cumberbatch, que, pô, eu gosto dele, acho ele legal, acho ele maneiro. Ele tá de Doutor Estranho. O personagem é meio bunda, mas eu acho que vai ser legal, cara. O personagem é bunda, mas acho que vai ser legal, né? É, eu nunca gostei muito do Doutor Estranho, assim. Quem nunca tive gostou? Saco. Quem? Me fala Stan Lee, quem, talvez. Stan Lee. Quem comprava, ia na Ninguém. Porcaria da banca de jornal, falava assim, tem aí a revistinha dos X-Men, porque eu quero ver o Doutor Estranho. É, pois é, exato. Quem que ia comprar, sabe quem que ia comprar a história do Doutor Estranho? Quem ia querer ver o Punho de Prata lá, o Punho de Ferro lá, o carnavalesco. É, personagem bizão. É bem, é outro bunda também, né? Ele é bunda, não, o Punho de Ferro é bunda pra caralho. Pô, mas o Doutor Estranho também, é muito mas bunda. Mas o Doutor Estranho, o que eu acho legal do Doutor Estranho é que ele é muito poderoso, entendeu? Então, tipo, ele tem possibilidades, entendeu? Tem todo um mundo místico, pode ir pro lado do negócio do Mephisto, sabe? Demônios e tal. Se for por essa seara, cara, é muito... É, tem um potencial muito legal, cara. Cara, a Terra... Ele pode ser o primeiro filme de terror da Marvel, por exemplo. Não vai ser. A Terra da Marvel é uma bagunça, né, velho? Tem tudo, né, cara? Tem Deus de tudo, grego, né? Deus tem. Egípcio... Tem, é um inferno. Tem cara. Um inferno, um inferno mesmo, de verdade. Que isso. É o Mephisto. Aí, caralho, meu irmão, é tudo num balaio só. É, maluco. Cara, eu acho que o problema mutante. Do Doutor Estranho já começa no nome. Porque se botar um tipo, um personagem com o nome de Doutor Estranho. Não, e o nome do cara é Stephen Strange. Mas então não é estranho. Tudo né? a ver, né? É estranho, Strange é estranho, porra. Ah, Strange? Isso, Strange, Doctor Strange. Ah, tá. Mas o nome dele em inglês é Stephen Strange. Aí em português traduziram, é estranho. Doutor Estranho. É, aí. É isso, é. É o cara. Era pra compra ser. Compra o combo quando estiver vendendo, dois em um. Ó, o que eu queria. Se tiver vendendo Punho de Ferro e Doutor Estranho, você compra. Quando tiver vendendo. Não, mas ó, vai ser legal. Tu vai queimar a língua, velho. Tu vai queimar a língua e esse filme vai ser maneiro. Vai, ô, excelente. Vai ser maneiro, tu vai ver. Falei vai a mesma coisa de outras coisas aí, quebrei a cara. É. Vamos lá, Miotti, o que você acha, Doutor Estranho? Não faço ideia, o que é isso? Miotti não tem ideia. Miotti não sabe nem o que tá fazendo aqui, vou né? Ver o filme quando lançar, só. Pronto. Melina? Doutor Estranho. Com a Cumberbatch. bom, não sei o que pensar. Eu gosto do personagem, vai ser estranho pra caralho, mas eu curto. Mas tá dentro, né? Estranho. Acrescentou horrores, né? Pra dizer isso, pois é. É, Doutor Estranho vai ser estranho. É, Robertão. Tá aprendendo bizonho com a Dilma, né? Puta que pariu. Saudamos a mandioca. Eu gosto do elenco. O elenco, ele tá bacana. Agora, não sei o que é que tá, o que é que estão fazendo aqui atrás. Não vi material nenhum. Então, assim, eu acredito que pode dar. Pode ter muito potencial. Faltando poucos aqui pra gente terminar, novembro temos também Criaturas Fantásticas e Onde Habitam. É o derivado do Harry Potter. Passo. Pô, eu gostei do trailer, nossa, sabia? O trailer é bacana. O universo do Harry Potter é legal. Não vou dizer que é chato, mas é legal. É melhor do que esses Convergente e Divergente da vida. E Maze Runner é pra adolescente também, mas concordo. Pelo menos é mais bacana. Pô, mas achei é bem legal, feito, né? Não, e achei legal que é uma história que não vai envolver a escola de magia, sabe? Não vai envolver as criançadas. Vai ser uma coisa um pouco diferente, entendeu? Porque se fosse mais uma história no colégio, Hogwarts, e... Sabe, é o pessoal do segundo B em vez de ser o segundo A, né? Sei lá, a turma do lado. E vai se passar não sei quantos anos antes do Harry Potter, entendeu? Então, assim, espero que não tenha Voldemort, sabe? Que não venham me contar a origem de nada assim, sabe? Aquela história lá do Harry Potter... Já passou, eu quero ver outras histórias dentro do universo do Harry Potter que é bacana. Mas cara, acho que essa que é a premissa desse filme, né? Eu espero que seja isso mesmo. Não é isso que eu quero, assim. Não quero que venha me contar, sabe, sei lá. E aí vai ter que aparecer, sei lá, o pai do Harry Potter, porque tem que aparecer alguém ligado a ele, sabe? Esse tipo de coisa. Pra que os adolescentes possam. Olha só que legal, é o pai do Harry Potter. Entendeu? É isso que eu quero. Não, o trailer foi interessante, mas... Não sei, porque eu não vi tudo Harry Potter, né? Então não sei como é que foi, acabou também. Morre todo mundo. Queria saber quem é esse cara. Que, é assim, ele é algum personagem que apareceu no Harry Potter? Não, então, ele não aparece nos filmes do Harry Potter porque ele é o autor deste livro que chama Criaturas Fantásticas e Onde Habitam. Que é um livro que faz parte do currículo de Hogwarts. É um livro que a menina tava lendo? Exato. Exatamente, tá, entendeu? Tá. Então, assim, vai contar como esse cara se inspirou pra fazer esse livro. Uhum. Eu acho que é uma história bacana, cara. E vamos ver. O livro foi escrito pela própria J.K. O livro existe, eu acho, enfim, posso estar falando besteira. Algum não foi ela Harry mesmo. Potter aí, mas vai me corrigir. Foi ela mesmo que você viu. Mas, pô, eu acho bacana, eu acho que tem um potencial legal. Eu gosto, acho que vai ser bom. Em dezembro chegamos, aí eu vou deixar só o Calaveira falar. Assassin's Creed é baseado naquela série de sucesso, nem tanto sucesso, né, pra falar a verdade, um sucesso meio duvidoso da série. Só de dinheiro, né? Da série de videogames. Cara, o Assassin's Creed Brotherhood, o terceiro, o segundo, porque teve o primeiro Assassin's Creed que foi fraco, foi muito repetitivo, caiu aí no limbo, ninguém gostou, mas tinha potencial, a empresa soube disso, e aí eles refizeram toda a história, que é o Brotherhood, que é a partir do segundo, que começa a contar a história do Ezio, Ezio. E, pô, cara, é um barato, é muito bom. Assim, o segundo Assassin's Creed Brotherhood é muito legal. O meu irmão leu o livro, ele falou que é bem legal também, que conta a história de uma sociedade secreta, que são os assassinos, que derivam de uma raça antiga de alienígenas que povoaram a Terra. Olha só. Que eles meio que usavam os seres humanos como... Eles criaram os seres humanos e usavam os seres humanos como mão de obra. Só que os seres humanos criaram com consciência própria, se revoltaram e criaram a humanidade. Então é bem legal, assim, dá pra você... Eu não sei aonde que vai estar embasado a história do filme, mas tem muito potencial. Não vi nada a respeito, não vi nem foto, nem nada da produção. Mas, assim, o próprio Assassin's Creed, ele já tem um apelo cinematográfico muito grande. A forma como se desenrola a ação lembra muito Matrix, aquela coisa de time, bullet time, aquela coisa assim. Tem muito potencial pra ser um ótimo filme. É um filme de, vai ser um filme de época, né? O que vai ser mais maneiro ainda, porque eu gosto muito disso. Fora que o ator que vai interpretar o personagem principal é o Fassbender, né? O Michael Fassbender, que ele é muito bom, cara. Ele é o Magneto, né? Sim, é muito bom. Dele. Adoro ele. É foda. Então, realmente tem um potencial. Agora, me assusta saber que o filme tem o Jeremy Irons. Cara, já falei. Jeremy Irons, ele não é ruim. Ele escolheu péssimos projetos. É. Ele é over. Se o diretor não conseguir segurar, ele vai embora, entendeu? Ah, filme, esse aí é qualquer um, né? Vide o Dungeons and Dragons. Pô, mas ali, pelo amor de Deus, né, cara? Ali não é nem culpa dele, né? A culpa é de tudo ali, né? É, mas enfim. Diretor ruim que não conseguiu segurar ele. Falou, vai, eu quero mais, vai! O cara foi. Cara, é ruim. O Dungeons and Dragons é ruim demais aquele. Ó, dá um live, hein? Esse dá um live. Porra, não sei, é muito ruim, não dá nem pra montar piada em cima daquilo não, cara, é muito Roberto, merda. Roberto, o que você acha do Assassin's Creed? Olha, outra coisa que me incomoda é porque o universo do Assassin's Creed, pra mim, ele é um universo de época, né? Mas, pelo que eu vi da sinopse, eles vão trazer pro dia de hoje. Isso aí, pra mim, acho que descaracteriza um pouco do que eu conheço do game. Sabe, eles falaram que o Fassbender vai recuperar as memórias genéticas do passado, do ancestral dele do passado, para poder usar nos dias de hoje. E acho que isso não sei. Eu acho que parece economia de. Não, mas essa. Não, mas aí é que tá. Essa é a premissa do jogo. O jogo é isso aí. Mas no dia de você hoje? Tá. É, exatamente. Mas o é jogo porque ele é revive as o jogo, memórias. O jogo, né? É assim. Ah, tá. O jogo, todos os jogos é assim, eles pegam um descendente do bota personagem, numa lá. Bota numa máquina, que é a, agora que eu esqueci o nome da máquina, e eles começam a analisar a memória genética daquela pessoa. E aí a pessoa vai revivendo aquela memória, e o reviver do personagem é você jogando. Só que aí a pessoa vai revivendo aquela memória para saber os segredos do passado. No caso, no caso da história, eles queriam saber onde é que estava um negócio mágico lá, que na verdade não tinha nada de mágico, era tecnológico, que era uma Apple não sei o que, uma maçã de não sei o que, uma coisa assim. Então mais ou menos assim, então faz assim, se foi isso daí, você tem a ver. O negócio é que geralmente filmes de época são muito caros, porque demanda muita locação, demanda muita direção de arte, muito figurino específico. Então, geralmente, filmes de época, eles têm um orçamento muito grande, assim, entendeu? Eu peço pra que ele não seja todo feito na tela azul, cara. Se, sabe, tem que estar nos lugares mesmo, entendeu? Tem que subir na parada, não me deixa com cara de tela azul, não, que senão eu vou jogar o videogame, porra. É bem melhor. Porra, né? O Fassbender, eu gosto muito dele. Ele pra mim, ele é um ator muito bom. Eu confio, eu acho que vai ser um bom filme, assim, dessa safra de dezembro. Miote. Quer que eu fale de Star Wars, né? Não, quero que você fale de Assassin's Creed, pô. Eu sei lá que porra é essa. Eita, esse é o Miote. Não jogo nada isso aí, não, pô, não faço ideia. Só sei que tem um cara que escala a parede. É isso aí, é o resumo do filme. O resumo do jogo é isso aí. Escala a parede. Para Star Wars Rogue One. Miote, por favor. Aí vai rolar o quê no Star Wars? Coisa que nunca foi mostrada antes. Vai ser um filme passado antes do episódio 4, que vai mostrar um grupo de... Eles seriam o quê mesmo, Bruno? O que eles são? Então, pelo que eu entendi, são mercenários. E vão atrás dos planos da Estrela atrás da Morte, atrás dos não é isso? Planos da Estrela da Morte, que depois acabam caindo nas mãos da Princesa Leia, né? Pois é. É o grupo que vai se infiltrar no Império pra roubar esses planos. A premissa é legal, eu acho que tem potencial de montar uma história legal, eu acho que tem... Até diferente, né? Até diferente. A única foto de produção que foi lançada eu achei muito interessante, porque não tem nada do Star Wars clássico. Assim, é uma galera suja, uma fotografia, sabe, imunda até, todo mundo no escuro, um negócio bem dark, assim. E eles estão chamando de Rogue One Anthology, porque vão ser esses filmes que vão ser lançados entre o intervalo do episódio 7 pro 8, vai lançar o Rogue One. Entre o episódio do 8 pro 9, vai lançar o do Han Solo, né? Isso. E depois do 9, vai lançar o do Boba Fett. Dizem que vão lançar o do Boba Fett, ainda não foi anunciado, mas dizem que vão lançar. Então, assim, eu... Cara, cuidado. Tô receoso por conta do negócio da trilha sonora. Eu não sei se Star Wars funciona sem a trilha sonora de John Williams. Eu não sei se funciona. Pode ficar com uma cara de... Olha, vamos tentar por aqui e... Sei lá. Eu tô com o pé bem atrás, eu vou te dizer bem... Vou te ser bem sincero, cara. Tô com o pé bem atrás, porque eu não sei o que esperar. Eu preciso que saia um trailer antes, sabe? É, tem que ter um trailer pra falar antes, né? E eu gostaria muito de ver uma trilha sonora à altura do John Williams e Darth Vader. Eu acho que tem espaço pra encaixar ele. Ele é uma figura icônica. E se tiver ele nesse filme, eu acho que vai ter um salto grande de expectativa. É, sei lá, o filme ele já começa esquisito, porque ele tem o Forest Whitaker, velho. O filme tem o Forest Whitaker, tem o Diego Luna. É o primo do Lando. É, tem o Mads Mikkelsen, que é aquele cara do... que é o Hannibal da série, né? É, que tá no Doutor Estranho também. Eu não sei o que esperar, cara. Parece que a personagem principal vai ser uma mulher também, a Felicity Jones, que é a menina do Teoria de Tudo. Sim. Mas sei lá, eu gostei muito da foto que apareceu. Achei um negócio bem mercenários, assim. Um negócio bem interessante. Mas eu não sei, eu tô realmente receoso quanto a esse filme, cara. Eu preciso que saia algum trailer, alguma coisa, pra eu poder pensar melhor, assim, em minha cabeça. É, cara, todos nós. Eles podiam lançar agora, né? Porque o do Star Wars, o do episódio agora do Despertar da Força, lançaram faltando um ano, né? Isso. E agora que tá faltando um ano, eles podiam lançar também, né, cara? Ah, não dá pra falar muita coisa por uma imagem, né? A imagem não parece. Eu quero dizer que a imagem não parece. Pois é, não parece, é isso que eu tô dizendo. Mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que lembram muito, entendeu? É tipo as armas, sabe? Assim, tipo a arma que tá na mão do cara, é bem Star Wars. Umas turbinas lá atrás, umas coisas. É, sabe? Parece que tem um pod ali atrás, tá vendo? A turbina de pod. É sei lá, cara, eu tô curioso demais pra esse filme. Vai ter Star Wars todo ano. Eu tô satisfeito com isso. Voltou de vez. Obrigado, meu caro, pela tua presença, muito obrigado pela tua participação e o Jurassic Cast é todo seu. Eu que agradeço, isso aqui foi uma realização de um sonho. Porra, sinto muito. É, cara. Mas foi bacana poder estar com vocês, estar compartilhando desses momentos. Galera, vocês são 10, sou fã de vocês. Olha, o primeiro filme, eu fui com uma expectativa. É uma bosta. Não, eu fui achando que ia ser lindo, maravilhoso. Realmente, o visual do filme é muito bacana. É lindo o filme, maravilhoso. Agora, a história é péssima. A atriz, pelo amor de Deus, tudo no filme é ruim. O visual, desculpa, é a tua opinião, mas o visual do filme, do primeiro filme, é péssimo. Ele é todo em chroma péssimo. Ele é todo em chroma key. Você vê o contorno da atriz direitinho. Inclusive, se você pegar, quer fazer o seguinte? Pega o Blu-ray do filme e assiste na tua casa, numa televisão, na tua televisão. Tu vai ver os erros de edição bizonho. Aquela cabeçona da... Bohan Carter lá, aquele cabeção dela. Cara, o corpo anda e a cabeça fica. É muito ruim. É muito ruim. Mas eu também pulo, vai ser uma bosta. Não gostei do trailer, já tava esperando. Lembra muito os jogos da Alice que eu joguei, então tem um pouquinho de nostalgia. Me pegou por isso, mas não me encontrou. Foda-se, ninguém quer saber a sua opinião. Vamos pra próxima. Olha então. Só. Depois... É, junho. Quem chamou essa porra? Depois vamos lá, viu, junho. Né? Tá bom. Fica quieto aí. Olha só. Não, é porque já tá tarde, porra. Vamos lá. Viu, né? Junho. Tá certo. Isso vai. Bom, o que, que é isso? O que foi isso, gente? O quê? A Milena sussurrando aí. Não, não, pode continuar. Eu pensei alto. A edição vai aparecer porque. Vai cortar. Não vai cortar. Foi aumentar, viu? É. Foi o que você falou. Eu tava conjurando o demônio. Você viu, velho? Tava botando maldição em vocês, que não deixou eu falar. Não, minha filha, vai bater e vai voltar, porque mais amaldiçoado aqui é impossível. Não, ela fez assim. Eu olhei assim, eu, hein? Nebereira, catabanda, nebereira. Vai conjurar o demônio aí. Vamos lá. Muito virgão, né? Ela mostra a buceta. Não, Bruno, não. Ela mostra a pepeca. É porque é delicadinha. É, tá raspada, é pepeca. É cabeludo, é xoxota, né? Isso, exato. Eu teria dito ao contrário. Eu falei, ela inclusive mostra a xoxota. Inclusive eu falei que xoxota, adora o termo xoxota pra falar da mulher, né? Você sabia? Porque é uma palavra que ela. É uma palavra que ela é duas em uma. Ela me diverte e me excita. Eu acho muito engraçado o xoxota e ao mesmo tempo eu fico excitado, então eu fico pau duro rindo. Tipo xoxota. Roberto tá calado, que ele falou assim, pô, eu mostrar o programa pra minha filha que eu participo, não vou poder mais. Não, mas aí o meu te bota em uma versão. Faz uma versão. Versão para filhas. É, a versão filha. Eu acho que o termo xoxota devia ser utilizado mais vezes. Eu acho que ele devia voltar. Tipo o que o Chaves fez com a gentalha. Eu acho que a xoxota devia ser usada mais vezes. É simpático. Cara, xoxota foi utilizada para um programa educativo. Verdade. E na xoxota? E na xoxota. Quando eu era criança, o termo que se utilizava para era falar xoxota. Era xoxota. Minha mãe falava peru para os homens. E a menina era xoxota, na xoxotinha. Aí, né? Tá vendo como diverte? Olha o Brunão. Olha aí, viu? E diverte, excita. Cara. E excita. Pergunta pra esse entrar de pau duro agora. Você não tá, Bruno? E na xoxota. Eu acho incrível aquilo, cara. Ai, muito bom. E na xoxota, filho? Ai, mãe, também, né? Você fica boladaço, né? Fica putaço com a mãe, né? Pô, mas também, né? Vem aí, meu filho. Esse pinto cresceu? Como é que tá? Deixa a mamãe ver. Deixa a mamãe ver se tem pentelho. É. Pra ver se tá tudo bem, se tá desenvolvendo, né? Aí, e a mãe fala de baixinho. E na xoxota? Ai, mãe, também, né? Meus pelos estão crescendo. Cara, o diálogo daquela saída é muito engraçado. Meus pelos estão crescendo por todo o corpo, pernas e axilas. A isso. Garota fala. Aí a mãe vira e fala: e na xoxota? Fala xoxota e fala axila, não fala sovaco, né? É, fala axila. Porra. E fala xoxota. Tá vendo como xoxota é um termo técnico? Aí a mãe toda preocupada: e na xoxota? Aí a mãe, a filha: ai, mãe, também, né? Aí a mãe: ah, tá, porque tem que raspar, tá, filho? Senão fica feio. Ai, apareceu para. Uma dançarina dos anos 70, fiquei escroto. Para, sério. Por favor, cara. Não sei porque. Tá vendo como diverte, mano? Ah, diverte, verdade. É. Bom, vamos lá. agora agradecer Patreon, vamos. Alexandre Teixeira, Ivan Carrob. Esse aí tem cara de quê? Um Jedi. Alexandre Torres, é Rigal. Caçador de recompensa pra mim. Ana Carolina Martins, Brena Jean. Caçadora também. Andréia de Oliveira, Sidara Hunter. Ah, caçadora de recompensa, já é, né? Já disse tudo. Arthur Jaime Silva Bonifácio. É Arthur, né? Antur Groti. Lado Negro. Carlos Leon Guimarães de Alvarenga. Joel Eberle. Esse é Jedi. Cláudio Capitio Valério Brito Ferreira. Neieb Alerte. Eu acho que é Jedi porque ele tá alerta. Com certeza. Puta merda. Daniel Alexandre Moreira. Ben Talos. Ah, Ben Kenobi, isso aí é Jedi. Com certeza. Daniel Caixeta. Queixo Uesiri. É tipo alienígena, né? Então pode ser qualquer coisa. É uma outra raça. Ele vive ali com o povo da areia lá. Pronto. Daniel Pascoal de Souza. Kylie Mentel. Acho que é Jedi. É. Kyle. É. Agora esse aqui tá bom. Devani de Souza Júnior. Fon Delfim. Sif, com certeza. Diego Borges. Zu Sinit. Isso aí é caçador. Douglas Lombardi. Monsamik. Caçador. Eduardo Gurgel. Xamie Amávia. Ah, Jedi, né? Eduardo Torres de Albuquerque. Joti Chemo. É um nome do povo da areia. É, tipo isso mesmo. Eldis de Paula. Genovim Khan. Só pro ter Khan, ele é Sif. Tem que ser do lado negro. Com certeza. Eliezer Souza. Pote Loros. É Sif também, gente. Felipe Aluoto. Dayton Amitei. Ah, Jedi. Gustavo Faria, Detford. Ah, é Jedi. Agora que eu quero ver. Gutenberg Lima, Aeris Maquien. Ah, é o nome de Sif. Hélio Longoni Plaut Jr. É o Léo Cornag. Isso aí tá com cara de tocador de banda lá da cantina. Do barzinho. Hélio Paiva Neto, Tenal Asa. Isso é Jedi. Henrique Carlos Diniz, Rony Solo. Gente. É primo. É, mesmo que nem. Jean Carlos Kank. É o Cal Kalos. Ah, Jedi. Jedi, né? Jedi. Jedi, com certeza. Jonabe Teixeira, Sky Kot. Acho que é Jedi. Não, isso aí não, tá é pra... Lado negro, totalmente. Com certeza. Totalmente. Ladino Maia, Una Scarp. Eu acho que é caçador de recompensa e eu acho que é a mulher, hein? Lauro. Benson Tai. Tocador de banda. Lizzy Laganá. Xamier Amávia. É Jedi. Mãe do Bruno e a Cecif? Não ia. Lucas Dias de Freitas. Hunter Nova Star. Caçador, já tá no cartão já. Marcelo é o Derrim Pesqui. É, tá na areia. São Jawas. Márcio Machado Matos. Drago Reumar. Ah, pra mim é sim. Com certeza. Márcios Vinícius Ferreira de Freitas. Ivan Carrob. Jedi, pô. Alto escalão de Jedi. Matheus Belo Vashbra. O X no final. X é mudo, gente. Mas vale a pena ressaltar. Caçador. Eu seria a caçadora com esse X mudo no final. Patrícia Quintas. Grace Madini. Princesa. Jeito de princesa mesmo, isso aí. Paulo Roberto Libardi. Riek Fiatra. É, tá lá no Paz do Jabba. Tá lá. Certeza. Ele é escravo sexual do Jabba. Felipe Correia. Scratch Kill Watch. Pra mim é Sif. Sif da cara vermelha. Rio Geek Store, loja de colecionáveis. Banol Skyer. Jedi. Jedi, né? Roberto Castelo Branco Carneiro de Albuquerque. Neil Rush. Sif, né? Sif. Rodolfo Bianchi da Costa. Lima Skiller. Só por causa do nome, eu vou botar um Sif pra ele. Com certeza. Tem 2X. 2X é mal. 3X é mal e pornô. É, eu ia falar que ele trabalha em outras zonas da galáxia. Rodrigo Vaz. Daska Buffy. Caçador. Sidney dos Santos Pires. Nestle Shadow. Ah, é Sif, gente. Silton Heleno Maciel Jr. Sid Duruhamav. Rola o povo da areia, porque é difícil de falar. Suelen Nastri. Shervin Dimodan. Pra mim tá caçadora. Tiago Oliveira Martins Costa Luz. Sandel Kimeri Kenobi. Jedi ainda parente, hein? Jedi, Jedi, Jedi. Tiago Vasconcelos Ferrato, Wolan Bailo, tocador de banda. Valdir Fumeme Júnior, Scratch Lorus, o Cif. Vitor Dutra Freire, Chapri Skinner. Ah, povo da areia. Beleza. É, deixa o povo da areia. Wanderson Barbosa, Bardan Mentel. Eu voto no Jedi. Eu voto caçador. Miote, voto o quê? É, nesse aí eu boto pra Jedi. Wesley Samp, Gril Padmé. É o cozinheiro da rainha. E no mês de Star Wars, nada melhor do que homenagear os nossos patrões com nomes do universo Star Wars. É claro que lá naquele cantinho da galáxia, naquele cantinho, porque a galáxia é muito grande, tem muito caçador, tem muito Sith, tem muito Jedi, tem muito povo da areia. Tem muita gente. Obrigada, um beijo. Lembrando que você pode colaborar com o JoyceCast usando o Patreon e o Padrim. Ei, deixa eu só fazer uma pergunta. Alguém contabilizou pra onde que tá pesando a força no final desses patrões aí? Se é pro lado negro, se é pro lado... Se você contabilizou, coloca aqui nos comentários, porque a gente não contou. Já deu trabalho suficiente ficar inventando nome pra esse ponto. Muito obrigada, gente.